Era 1936 quando descobri. Usando um telescópio com sondagem radiográfica, descobri uma propriedade elemental, uma radiação cósmica lá no espaço. Tinha que estudá-la mais ainda. Tinha que ser aclamado por tê-la descoberto. Levei 2 anos para inventar um condutor astral que deveria absorver um pouco da radiação na Terra. Não muito, apenas o suficiente para contê-la e analisá-la. Não havia uma maneira real de testar o condutor. A radiação ou viria até mim ou não viria. Eu era jovem na época e tão errado. O condutor funcionou. Bem demais. Ao invés de conter a energia, se espalhou por metade do continente. E em 6 meses, havia homens com a velocidade de Mercúrio, as asas de Ícaro, com anéis de poder e super força. Era 1939 quando os uniformes começaram a aparecer. Achei que a radiação pudesse ter um fator em comum em todas as origens dos heróis. Sem saber, poderia ter adicionado algo nos acontecimentos, fazendo com que fórmulas e pílulas de poder e aparelhos antigravitacionais funcionassem. Do contrário, não fariam. Poderia até mesmo ter afetado as mentes de pessoas racionais e não poderosas, para que fizessem o irracional, para que vestissem capas ostentosas e capuzes e saíssem combatendo o crime. Os Escapistas. Um dos críticos literários mais respeitados no Brasil, certa vez disse que um personagem deve passar a impressão que vive, que é como um ser vivo, deve lembrar um ser vivo. E para isso, esse ente ficcional deve manter certas conexões com a realidade mundana, participando de um universo de ação e sensibilidade que a gente possa equiparar ao que conhecemos na vida. Aí o Antônio Cândido interrompe esse raciocínio e faz uma pergunta retórica, uma provocação a nós, seus interlocutores. Poderia, então, um personagem ser realmente transplantado para a realidade? Será? Bom, a resposta mais curta é simplesmente não. Não dá para fazer isso. Na verdade, o mais próximo que um personagem pode chegar da realidade é quando o seu autor acrescenta a ele, a esse construto, sua incógnita pessoal. E no programa de hoje, veremos que em outubro de 1994, 30 anos atrás, o roteirista britânico James Robson fez exatamente isso. Acrescentou suas incógnitas pessoais a um elenco de personagens vivos. E nenhum foi mais pulsante que Jack Knight, o Starman. Na verdade, Robson chegou a transplantar para esse herói a paixão pelo antiquário, porque o negócio de Jack Knight é o das antiguidades, das quinquilharias, sobre objetos que, de algum modo, o tempo atuou e os transformou em raridades, em artigos exclusivos, em itens de colecionador. Esse personagem vive constantemente em busca de boas barganhas, não propriamente por querer manter essas coisas excêntricas consigo próprio, como se fosse um acumulador. Não é bem por aí, porque ele simplesmente as vende, não para ganhar um bom dinheiro com isso, como um especulador. Na verdade, eu acho que o Jack faz isso pelo sabor da descoberta e para que esses itens pertençam a pessoas como ele, que veem arte naquilo tudo, que se sintam recompensados só de falar sobre as curiosidades em torno daquela bugiganga. Então é assim que temos um herói acidental, bom de papo, que gosta das mesmas coisas que seu escritor. E isso não é tudo, eu nem tô arranhando a superfície, mas é uma das várias incógnitas pessoais que fizeram de Starman uma das melhores revistas de super-herói, não só dos anos 90, mas de todos os tempos. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E nessa noite estrelada eu tenho o prazer de receber, direto do seu observatório de impactos, portando um bastão gravitacional de primeira geração, Diego Rodrigues, ou como ele gosta de ser chamado nas redes sociais, Ben Hazel. Acertei? Firme e forte, vindo das estrelas, Ben Azrael. Agradeço o convite para participar dessa empreitada. Ele comprou um cinto cósmico falsificado e estava soltando os cachorros, ou melhor, seus gatos, no Reclame Aqui. Maurício Dantas. Eu queria ficar lá no alto vendo tudo aqui, mas decidi descer para explodir vossas mentes. Ele descobriu uma função no seu bastão cósmico, que nem mesmo Ted Knight sabia, que essa varinha dá um ótimo coçador de costas. Reginaldo Hillman. Opa, e aí? É isso, a seguir daremos início a uma série em 8 episódios para discutirmos todas as 80 edições de Starman e seus especiais. Nessa estreia, a ideia é comentar as 9 primeiras. Origens. Tudo que era demasiadamente colorido na Era de Ouro vendia muito nos primórdios da Sociedade da Justiça, né? Mas ainda que vendesse muito, né, a indústria dos quadrinhos nesses primeiros momentos tinha uma enorme carência de mão de obra, né? Acho que muitas vezes, assim, o simples fato de bater na porta certa era o bastante para você dar início a uma carreira nos quadrinhos, né? E o simples cumprimento dos prazos de entrega já era o suficiente para ter alguma estabilidade nesse meio, né? Quer dizer, a coisa passava muito longe da meritocracia, né, de um material com qualidade de verdade, né? Mas por que eu tô dizendo isso, né? Porque o criador da Sociedade da Justiça, né, o Gardner Fox, ele não tinha nada a ver, né, com os quadrinhos, ele sequer era leitor ou minimamente entendido quando o assunto era super-heróis. O Gardner Fox, na realidade, era um advogado que sofria com a falta de trabalho durante a recessão de 1937 e 1938. Aí um amigo de escola, que por acaso editava a revista Detective Comics nessa época, soube da situação do Fox e estava precisando de escritores para ajudar seus artistas a completar páginas desenhadas, né? Tem quem diga por aí, assim, entre os historiadores das histórias em quadrinhos, que foi o Fox que introduziu a noção do supervilão nas histórias do Batman, né? Quando ele introduziu o Dr. Morte numa edição do Detective Comics, né? Aí, como eu dizia, o Fox nunca pensou em escrever quadrinhos profissionalmente, né? Mas em algum momento, quando ele abraçou de vez essa profissão, ele descobriu que era muito bom em criar heróis espalhafatosos, né, com muita verborragia, pouco enredo, né, e sempre alguma coisa bem esdrúxula acontecendo, né. Parece até que eu estou subestimando o Fox, né, mas é bem o contrário. Que você tem que respeitar o pai do Sandman, Wesley Dodds, né, o Joel Ciclone, né, o primeiro Flash, o Gavião Negro, né, o Senhor Destino, e um dos nossos objetos, né, do programa, né, o Ted Knight, né, o primeiro Starman, né? Maurício, fala um pouco sobre esse Starman original e sua origem, né, e a aposentadoria dele, né, que se dá, foi nessa zero hora, né, Maurício? Pois é, o Starman, do Ted Knight, né, o pai do nosso Jack Knight, vai ser o nosso personagem principal nesse programa, seguia um padrão bem básico, como você falou, apesar de uma grande cultura que o Gardner Fox tinha, um dos caras mais prolíficos aí de sua época na DC, né? Conta-se que ele escreveu mais de 4 mil histórias, e dessas, mais de 1.500 foram para a DC. Não era conhecido por ser nenhum revolucionário, mas, como a gente fala sempre, né, um grande operário. Um cara que criou conceitos bacaníssimos, como você falou aí, né, o supervilão e o próprio cinto de utilidades. Quem primeiro utilizou numa história foi ele, logo nas suas primeiras histórias, né, em Detective Comics. De lá pra cá, ele só criou coisas básicas como o conceito de multiverso, né, a SJA, a Sociedade da Justiça, o próprio conceito da Liga da Justiça depois. E entre essas criações que dele, que você citou, a gente tem o Starman, um plot básico do playboy milionário entediado numa cidade que não tem uma tragédia. Pelo contrário, é o ócio dele e o interesse científico pelas estrelas e o próprio observatório dele, que a gente vai ver também nessa série, acabam levando ele a descobrir o quanto a Terra é banhada por luzes cósmicas estelares, né, emanadas dessas estrelas, mas que ele não sabia como absorver isso, usar isso como uma fonte de energia especificamente. Até que a sobrinha dele fala de um professor que estava desenvolvendo uma arma para lutar contra o crime. O Abraham Davis criou o raio de luz negra, não me recordo se essa é a tradução exata no Brasil. E usando essa tecnologia, ele acaba criando o bastão gravitacional dele, alimentado por essa energia, e que ele, obviamente, como todo playboy dos anos 40, acabou se tornando um herói para defender a pacata Opal City. Acontece que nessa própria origem a gente já tem algumas ramificações aí, né? Essa sobrinha dele, a Sandra Knight, na verdade é a Lady Fantasma, personagem dos Combatentes da Liberdade. Então, ah, eu não sabia disso não, bicho. Pois é, cara, eu descobri isso pesquisando justamente pra gente gravar hoje. Cara, eu não sabia dessa não, bicho. A Lady Fantasma, aquela pouco vestida, né, dos Combatentes da Liberdade originais. Lembro de tê-la visto aqui numa história background na época da revista do Super-Homem, da Abril, Super-Homem ainda. E aí, ele descobrir que ela é a Lady Fantasma acaba inspirando ele também a combater o crime, né? Usar o bastão gravitacional para se tornar o Starman, e posteriormente ele acaba encontrando com o Flash, o Sandman original, o Gavião Negro, o Homem Gavião, né? E formando a Sociedade da Justiça, que a gente viu, pelo menos quando eu comecei a ler quadrinhos, eles já estavam aposentados. Acho que foi uma saída do Gary Conway, mandá-los para uma outra dimensão, Limbo, onde eles estavam lutando eternamente contra forças nazistas demoníacas, que é onde eles ficam até, se não me engano, aquele Armagedon 2001 Inferno, que saiu aqui no Superpowers da Abril, que eles voltam pra Terra, e aí vários desses personagens são reintroduzidos, né? O próprio Joel Ciclone, o primeiro Flash, acaba sendo utilizado pelo Mark Waid. Acho que o Sandman também aparece em algumas histórias que não foram publicadas aqui. Até Vir Zero Hora, a juventude que eles mantinham no Limbo vai embora na luta deles contra o extemporâneo. Toda a geração acaba se aposentando, passando os bastões para frente. E a gente começa a nossa história com o novo Starman, que é o filho mais velho do Ted Knight. E essa passagem de bastão, né, vamos dizer assim, acontece exatamente no Zero Hora, né? E a primeira fala do Jack é que ele, não quero isso não, ainda bem que é você, né? Eu acho que foi Zero Hora, número 2, número 3, que era em contagem regressiva, né? É a penúltima, é a número 1. A número 1. A número 1, certo. Eu tô vendo aqui, eu li essa historinha de Superpowers. Eu acho que foi a primeira história que eu li da Sociedade da Justiça. Foi Superpowers número 31, de agosto de 94. Eu tava lendo essa revista numa aula de química, velho. Eu lembro que eu comprei ela, minha mãe tava fazendo mercado. Eu comprei na banquinha do mercado, cheguei em casa doido pra ler e não conhecia nada da Sociedade da Justiça. Achei aquilo sensacional, né? Versões beta dos heróis que eu conhecia. Na minha cabeça é aquilo. E como eles foram colocados de volta, muito legal. Cara, é engraçado assim, né, que eu também não vou falar assim, eu nunca me interessei pelo Starman. Eu lembro, assim, de relance ele aparecer na Crise, mas sem nada relevante, assim. E aí, depois, assim, lendo o Starman do James Robson, é que eu me interessei e fui procurar personagem original. Assim, você tem que fazer, claro, uma leitura assim, um pouco isenta, porque os quadrinhos da Era de Ouro eram bem mais simples, né? Não tinham tanta profundidade, né? Mas em alguns casos, por exemplo, no caso do Starman, ele era um personagem, olha, genérico, cara, sem nenhuma personalidade mesmo, cara, né? Nenhuma mesmo, assim, é. Inclusive o James Robson, ele fala isso na introdução do encadernado que saiu aqui no Brasil. Ele fala isso, que foi ele deu mais personalidade pro Ted Knight, né, do que em toda a vida do personagem. Ele fala, olha, na era de ouro e agora eu tô dando mais conteúdo pra ele do que jamais ele teve. E é verdade, cara, que ele era um personagem, assim, flat, assim, sem pouca ou nenhuma personalidade, né? E até, assim, a gente fala da simplicidade da Era de Ouro, mas ela tinha alguns personagens, eles eram mais profundos, né? Se você lê as histórias do Espectro, por exemplo, o Jim Corrigan é um personagem, assim, sabe, marcante, assim, bem diferente desse personagem, assim, que é o herói padrão, branco, hétero, nada assim, sabe? Padrão. Você não vê diferença nenhuma dele, vamos lá dizer assim, do Doutor Meia-Noite, por exemplo, ou do Homem-Hora. Nada. Então, assim, depois é que ele foi ganhar personalidade. Eu conheci os membros da Sociedade da Justiça lendo... Como que era o nome da revista? Era Super Amigos, que aí também já passava... Tinha algumas... Como chegava muito pipocado onde eu morava, que era Cuiabá, Mato Grosso, aparecia uma vez ou outra, mas aí a Sociedade da Justiça, eu travei conhecimento daquela época por conta das terras paralelas, né? E aí depois fui ler aquela história em quadrinho clássica da Liga da Justiça que encontra a Sociedade da Justiça, mas sem sombra de dúvida, do ponto de vista até comparativo, não tem um nível de profundidade, até mesmo não sei se era uma coisa mais lúdica, eu até acho que não, porque tem personagens como o Pantera, por exemplo, que foram criados a partir de um meio que passa longe de ser um meio refinado como um Bruce Wayne, um Batman que é contemporâneo também de um Ted Knight e esses outros personagens que são personagens ricos que decidem combater o crime. Essa coisa bem, bem ampla, genérica e tal. Então você tem um Pantera que já envolve fatores que seriam bem urbanos, mas urbanos daquela classe baixa, alguém que tem que lutar com os próprios punhos para poder se defender. Mas eu concordo com a leitura que o Starman era um personagem absolutamente genérico e na Era de Ouro, que na minha opinião é uma das HQs mais sensacionais publicadas sobre super-heróis, seguramente nos últimos 30 anos, assim, estaria tranquilamente no meu top 10, essa Era de Ouro que o James Robinson escreveu, deu uma profundidade que ninguém antes conseguiu imprimir, não só no personagem do Starman, mas nos outros personagens também que envolviam, seja de forma direta ou indireta, a Sociedade da Justiça. James Robinson é o nome que, quando eu penso Sociedade da Justiça, eu não consigo mais dissociar. Até mesmo os criadores, aqueles os clássicos, o Fox, todos que trabalharam com ela. Eu acho que hoje o James Robinson é o nome que dá envergadura para tudo que nós pensamos a respeito, não só do Starman, mas dos outros personagens. Só complementando uma informação aqui, Luigi, falei da aposentadoria original da Sociedade da Justiça, né? Foi mesmo uma história, um one-shot que seguiu logo após a crise, chamado Os Últimos Dias da Sociedade da Justiça, em que eles estão pensando em se aposentar já, e o Spectre aparece com essa missão para eles, que é justamente onde a gente encontra eles lá no Armagedon Inferno, né? Que em tese seria uma continuação de Armagedon 2001, mas não tem nada a ver. E foi uma ideia, foi uma solução assim, para eles passarem o bastão para a Corporação Infinito, à época, do Roy e da Dan Thomas, outros também grandes operários. O bastão cósmico está pronto para ser testado. A empunhadura e o balanço melhoraram exponencialmente nessa versão mais longa, quase um cetro cósmico. Já que vocês já começaram a falar do James Robson, vamos agora posicionar um pouco ele na nossa conversa, né? O James Robson, hoje ele tem 57 anos, né? Ele é inglês, ele nasceu em Manchester, né? Mas ele vive hoje nos Estados Unidos, em Los Angeles. Dizem que ele é muito parça, velho, do Geoff Jones, né? E, cara, a gente conhecendo um pouco da pessoa física James Robson, esses personagens velhos, né, da Sociedade da Justiça, tem tudo a ver com ele, né? Porque ele é um acumulador, confesso, né, de coisas velhas, né, do jeito que ele se expressa, né, nos textos adicionais, né, do único volume, né, que a Panini publicou do Starman, né, assim, parece que ele saiu daquele reality, né, aquele trato feito, né, e é bem interessante que a gente acaba percebendo que o James Robson, assim, do dos textinhos, né, das edições avulsas, né, era bem mais assim, entusiasmado, né, empolgado, né, quase como um Rob Liefeld, né. E aí, no final do pós-fácil, né, dessa edição, que foram escritos, né, para edições ônibus, né, você vê um cara que parece um pouco arrependido, né, não sei se vocês tiveram essa impressão, assim, de ter vivido aqueles primeiros tempos, né, como um cuzão, né. Tem um trecho que ele até se desculpa, assim, por ter sido uma vez, assim, bem grosseiro, né, com o David McKean, né, e assim, ele se desculpa com todo mundo, né, ele pede desculpa por ter sido um profissional que se ressentia, né, com o sucesso alheio, né. Eu achei um sincericídio, assim, enorme, né. Ele admite que tinha raiva de caras como o Neil Gaiman, né, o Alan Moore, né, mas se você pensa um pouco, né, talvez essa raiva inicial, né, tenha sido exatamente um motor de propulsão que ele precisava, né, para escrever algo como o Era de Ouro, né, e o, como o Ben falou, né. E ali, assim, eu acho que em Era de Ouro, você já via que ele tinha um carinho especial pelo Ted Knight, né. Na verdade, ele é o meu personagem favorito, assim, em Era de Ouro, né. Ele tá internado num manicômio, ele fica falando o tempo todo, assim, com as estrelas, né. E eu acho um barato, assim, que ele formula uma teoria, assim, melhor dizendo, ele acredita piamente que foi o responsável pela origem do metagene no universo DC, né, de que todos os personagens com poderes especiais, assim, em última análise, são resultado das experiências dele, né, com energia cósmica, né. Reginaldo, deixa eu te perguntar, você acha que esse Ted Knight de Era de Ouro é o mesmo Ted Knight da mensal do Starman? Eu acho que não, porque na mensal ele é bem mais desenvolvido, né, mas eu acho que tem, assim, uma linha guia comum, sim, né, porque na Era de Ouro ele é um personagem sensibilizado, assim, né, ele carrega muita culpa, né, ele tá quase, assim, não é um manicômio, né, mas ele tá numa clínica de repouso, né, de recuperação. Então, quer dizer, eu vejo semelhança, sim, mas nada se compara ao que foi desenvolvido depois, né. Eu acho que a construção que foi feita tanto do pai quanto do filho, assim, é maravilhosa, né. Pra mim, assim, a toda a graça de Starman é que é uma série de legado de um personagem que nunca teve legado nenhum, né, assim, essa construção toda foi feita dentro da série do James Robson, né? Porque antes disso, algumas aparições que você vê do personagem Starman, né? Eu acho bem fraca, cara, assim, assim, nem os poderes não eram bem definidos desse bastão, assim, né? Eu nem lembro quem fez esse comentário também, foi em alguma apresentação da série. O Starman, assim, ele era um personagem meio ridículo, né? Com aquele uniforme todo colorido, mas ele perto dos outros heróis que eram acrobatas, né? Ele tinha um superpoder quase, né? Porque o bastão era realmente poderoso, né? E você vê nas histórias antigas e até nas histórias que ele foi reaproveitado na DC antes da série do James Robson, que ele, o poder dele era quase como um anel do Lanterna Verde, assim, né? Ele podia fazer um escudo energético, uma mão projetada, alguma coisa assim que tem pouco ou nada a ver com o que nós vemos agora do poder, né? Do bastão cósmico, assim. Então, eu acho que é realmente toda essa construção, todo o mérito é do James Robson, né? Eu acho ele, assim, um cara fantástico. Visualmente, você tá falando dele ser parecido com os velhinhos da sociedade pelas quinquilharias, mas eu digo, assim, que visualmente ele mais novo, acho que na época que ele era arruaceiro em Londres, cara, você vê que ele é o próprio Jack Knight, né? Assim, ele é o próprio filho, cara, né? A aparência dele, cabelo, assim, né? Ele criou um alter ego aí pra ele, assim, e a gente sabe que essas histórias onde o autor dedica tanto, assim, né, na construção do personagem e coloca tanto dele mesmo, assim, gera histórias incríveis, né. É até uma tradição, né, o Grant Morrison, por exemplo, se você ler Os Invisíveis, o King Mob é basicamente a manifestação do Morrison. Será que o Alan Moore, o alter ego dele é o Monstro do Pântano, né, meu? Aquela samambaia na cara. Eu acho parecidíssimos. Acho que se colocar uma foto 3x4 um ao lado do outro, passa fácil na alfândega do aeroporto. Antissocial, recluso, né, meu? Gosta de uma batata psicodélica, né, meu? É o próprio. Cara, mas se falar, colocar o Alan Moore aí na equação, né? Eu acho que o Alan Moore não é muito fã do James Robson, não, né? Vocês sabiam que o James Robson, ele é acreditado como roteirista do filme da Liga Extraordinária? Tá de sacanagem, né? É verdade. Ele é o parça do Geoff Johns, né? Que nem você falou, Luigi. Eles até dividiam um estúdio, assim, né, meu? Eu acho até até um pouco inusitado, porque eu vejo o Geoff Jones meio garotão, assim, né? E o James Robson, realmente, assim, ele tem uma... Ele tem um novo, eu acho que ele já devia ter uma alma velha, assim, né? Mas assim, a amizade dos dois, vai ver que ele fez na brodagem, assim. Mas eu acho que o Alan Moore, cara, não precisa de muito pra ele não gostar de alguém, tá? Bicho, Alan Moore já é uma entidade. O cara escreveu V de Vingança, Liga Extraordinária. Comprei aquele volume que custa quase o rim de alguém, assim, que é o 1898. O cara tá num nível que ele é o próprio monstro de pântano mesmo. Já tá, transcendeu já, tá no parlamento das árvores lá. Ultrapassou essa esfera dos pobres roteiristas normais, assim. Olha, eu acho que o Alan Moore cancela a gente muito antes dessa história de cancelamento, viu? Certamente. Tava vendo aqui no IMDB, né? Ele não só roteirizou, como ele dirigiu um filme, assim, em 2002, esse chamado aqui no Brasil de Vilões por Acaso, né? O Comic Book Villains. Cara, eu assisti esse filme, assim, mas não sabia que era dele, não. E é até bem legal, né? Vocês conhecem esse filme? Dos colecionadores, não é, Lu? É sobre uma guerra, assim, entre os colecionadores de quadrinhos, né? E alguns oportunistas, né? Eles querem que a coleção milionária de um sujeito que morreu, né? E não deixou herdeiros, né? Acho que tem muito gibizeiro se caminhando pra isso, né, bicho? Eu não conhecia, não. Na verdade, eu acho que não sei nem se a gente vai comentar, mas o James Robson tem fases na carreira dele, né? Ele é autor de Bruxaria, por exemplo, que é uma HQ que saiu pela Vertigo, né? A Vertigo. Fabulosa, extraordinária. Mas ele também foi pra... Em compensação, ele produziu uma HQ da Liga da Justiça. Não sei se vocês lembram que tinha o Lanterna Verde, a Supergirl, o Arqueiro Verde, que eles enfrentavam. Com gorila, né, meu? Com gorila, cara. Esse bicho, mas qualquer personagem é bom, cara. Ok, mas o com gorila, bicho. É que nem o Larvox, aquele Lanterna Verde, lembra? Que era uma cara, assim, enorme, assim, molho, assim, enorme. Então não dá. O James Robson, ele também se perdeu, assim, na carreira. E agora vocês informarem que ele participou daquela tragédia cinematográfica que foi a Liga Extraordinária, é só comprovando essa minha hipótese mesmo. Não, cara, eu acho assim, que nada do que ele fez, eu gosto também da Era de Ouro, assim, muito, bastante, mas nada do que ele fez se compara a Starman. Eu acho que é o trabalho dele, assim, seminal, assim, não tem nada... Ele não fez antes e nem vai fazer depois nada parecido com Starman. E nem precisa, viu, cara? Porque realmente, assim, tem muito autor aí que serve pra fazer a mensalzinha e tá valendo, e não é demérito nenhum, mas uma história que nem Starman, assim, coesa, são 80 edições, assim, não perde o fio da meada, ele não enche linguiça, ele sabia o que ele queria escrever, ele sabia como ele queria escrever. Então, cara, é um trabalho maravilhoso, assim, é um trabalho, assim, vamos dizer assim, se ele tinha ciúmes, assim, ou inveja do Gaiman, do Alan Moore, olha, o trabalho dele não, né, não é menor do que algum dos trabalhos, assim, né, eu digo que é compatível, dá pra ficar lado a lado na sua estante, assim, né, meu, com Sandman, com qualquer coisa do Alan Moore, sim, cara. Só completando, eu lembro que ele também escreveu um ou dois arcos do Superman, até recente, né, nos anos 2010, ele fez uma fase elogiadíssima do Cable com o José Ladrón, na verdade ele fez o comecinho só, depois ela seguiu com o Joe Casey. Ele tem umas coisas que são, uma pega na ferradura mesmo, quando ele pega a veia da história, como o Reginaldo falou, que é o caso de Starman aqui, sensacional, mas tem outras coisas também que não decolam. Foi o meu sentimento, por exemplo, naquele Quarteto Fantástico que ele fez, na época que a Marvel tava afundando o Quarteto de propósito pra conseguir os direitos de volta. O Quarteto tava com aquela roupa vermelha e preta, até pra deixar de dizer bem claro, né, eles estão em perigo, estão no vermelho, que o ótimo traço até do Leonard Kirk desenhando na época, que a história não anda, ele até tem umas ideias bacanas, como trazer a Sharon Ventura de volta, o Quarteto desmembrando, assim, mas não tinha alma, assim, não tinha essa pegada que ele consegue dar em Starman. Vamos para Opal City agora, né? Uma coisa bem joia, assim, dessa edição da Panini, né? É a presença de alguns textinhos do Robson, né? Como eu disse, que saía nessas edições avulsas, que é um tesourinho, né? Porque você fecha a edição e tem um comentário do roteirista, né? Assim, em tempo real, né? E num desses, né? Ele comenta sobre sua atração pelas cidades fictícias do universo DC, né? Ele chega a dizer o seguinte, assim, quem quer Chicago, se podemos ter Gotham, né? Ou Filadélfia, se podemos ter Metrópolis, né? Ou Boston, se podemos ter Opal City, né? Aí ele explica, né, que no decorrer da série, ele pretende criar essa cidade, né? Construir suas ruas, né? Desenvolver um estilo visual próprio, né? Com diversidade arquitetônica, né? Reginaldo, você acha que ele conseguiu fazer isso, assim? Fala um pouco da arte do Tony Harris, né? E esse comentário do Robson, né? Sobre as cidades da DC, né? Você concorda ou prefere morar numa Nova York do Stan Lee? Morar, eu quero morar em Nova York, sim, claro. Mas eu gosto das cidades fictícias, assim. Acho um barato, acho que é um charme da DC. Bem legal, é característico da editora. E eu acho que, assim, gosto. Acho interessante, assim. Acho que Metrópolis tem personalidade, né? Não é só um nome, assim, né? Também ganhou com o tempo, não é do dia pra noite, né? Gotham, então, nem se fala. Mas, de novo, cara, assim, se você pensa assim, ah, o Pau City, assim, não vai ficar aquém das principais, assim, né, de Gotham e Metrópolis. Mas não, cara, durante a série ele realmente constrói uma cidade real, cara, e é uma cidade, assim, interessante, né, uma cidade... Eu achava que ela era uma cidade do meio-oeste, assim, né, que ela tem um estilo, assim, né, que ela, de repente, do nada, a cidade aparece, assim, né, aquela estradinha, tudo... Mas eu estava pesquisando, ela fica situada em Maryland, né? Que é pouquinho para cima de Washington, assim, né? Também é perto, mais ou menos, do Maine, lá do Stephen King, assim. Então você tem ideia, mais ou menos, do clima e do tipo de cidade que é, né? Só que o que ele fez foi criar também uma história para ela, assim, né? Uma história pregressa. Um mistério, a cidade tem um mistério e tudo. E aí ele foi, assim, na veia, na hora de dar um visual para ela, né? Ele acredita muita coisa ao Tony Harris, né? Mas eu não sei aí, não saberia dizer de quem que é a ideia de transformar o Pau City numa cidade com aquele visual art deco e o que ele significa, né? Uma modernidade ultrapassada. Só que ainda ela é encantadora, né? Assim, o estilo art deco... Ele lembra isso mesmo, ele remete assim, sem querer, dá uma má referência, né? Mas ele lembra aqueles filmes do Batman, com aquelas estátuas gigantescas, né? Que o Batmóvel andava por cima, assim, né? O Batman do Schumacher, vamos dizer assim, mais encantadora, né? Então é quase um retrofuturismo, assim, né? E, putz, eu acho isso lindo demais, de cara lindo demais, assim, né? E durante toda a série, cidade cresce, ganha personalidade, né? Tem uma relação, né? Starman, né? O vigilante, o protetor da cidade, a cidade em si, né? Ela tem um mistério que você vai descobrindo durante a série. Acho fantástica, cara. Foi o que eu falei, ela não deixa nada a dever para Metrópolis, Gotham, né? Eu acho espetacular, cara. Concordo com o Reginaldo. Pra mim é bacana quando você vê que a cidade é um personagem da série, né? A gente tem isso muito forte em Astro City, tanto que a série tem o nome da cidade. Mas quando o escritor consegue fazer uma alma pra cidade, assim, junto com um desenhista que dá uma caia legal, quando você tem uma equipe que faz uma Gotham bacana, a Metrópolis futurista, aquela coisa limpa e tudo mais, que casa com o personagem, ou mesmo que não case com o teatro, mas que acrescente a história. E acho que o Tony Harris faz isso muito bem. Gosto muito da arte dele. Ele tá finalizado aí com o Gale Badger, né? Que é um cara que finalizou muito tempo o Stuart Immonen, né? Também. Um cara muito bom nesse estilo, assim, um peito mais sólido. Me incomoda um pouquinho aqueles tracinhos que ele faz às vezes no rosto, sabe? Parece que é pra acabar amassando o rosto ali, ele dá um traço a mais, né? Uma coisa assim. Não é feio, pelo amor de Deus, não é isso não, mas me incomoda um pouquinho, assim, acho que virtua um pouco até a ideia mesmo da história. Parece que o personagem é meio retalhado. Mas, putz, em termos de narrativa, os efeitos dele, é um traço mais simples, casa muito com essa coisa da Art Deco, como o Regi falou. mas complementa demais. Eu sei que ele não fica até o final do run, até bem substituído, até, mas é mais pesado, assim, é mais forte essa, como ele impõe meu estilo mesmo nessas primeiras edições. E tem uma coisa que eu tava relembrando aqui, eu ouvi o Reginaldo, Maurício, é que quando o escritor, e aí no caso quadrinhos, que trabalha texto e imagem, às vezes pode, é fácil trabalhar então a cidade como uma coadjuvante do herói ou da heroína, né? Mas que é uma herança literária, né? Eu estava lembrando Charles Dickens, estava lembrando a literatura do século XIX, o próprio Edgar Allan Poe e tal, em que a cidade, ela muitas vezes, ela pode ser coadjuvante, mas muitas vezes é protagonista, no final das contas, das histórias. E com Starman isso acontece. E ela me faz lembrar Metrópolis, não, mas não a Metrópolis do Superman. É como se fosse é como se o Paul City caminhasse para ser aquela Metrópolis do clássico filme da década de 30, que agora eu esqueci o nome do diretor. O Fritz Lang, né? Exatamente. Então é como se ela fosse um projeto para chegar até ali. Então, e por isso o caráter tão de ficção científica que envolve Starman. Embora com o James Robinson faça uma releitura do que é essa ficção científica, né? Ao longo dos arcos. Porque o Starman nasce como um personagem de ficção científica. Na Era de Ouro isso é mais reforçado ainda, né? E no desdobrar das edições da série, isso fica elegantemente com a relação de pai e filho, e por isso a provocação na hora do uniforme, né, do Jack Knight, aquele símbolo do zodíaco, né? É astrologia, né? É astrologia, você quer matar alguém da... É um tapa na cara do pai. Exato, mas ao mesmo tempo ele fala assim, é o filho, né, que, ó, você não quer estrela? Não deixa de ser. Então tá aqui. Então, voltando a falar de Opal City, é como se ela fosse um projeto, uma fase inicial, fase 1 ou 2, assim, de fase até 5, para se tornar aquela Metrópolis, né? Que a gente vê no filme. Mas embora sejam mídias diferentes, universos completamente distintos, mas como inspiração mesmo. Eu acho impressionante, assim, a evolução desse Tony Harris, né? Porque se você pega o material dele mais recente, né? Como aquele Ex Machina, né? Com o Brian K. Vaughan, bicho, é um puta assim salto qualitativo, né? Ou vai que não, né? Talvez a página interna dele, assim, mais estilizada, né? Era pra conseguir cumprir prazos, né? Porque é ele mesmo, assim, que faz as capas, né? E as capas, assim, tem um quê, assim, mais realista, né? Mais sofisticado. Eu acho que é bem isso que ele consegue fazer mais à frente, assim, aproximar o trabalho de arte interna dele do trabalho mais detalhista da capa. É que nem aquele Jackson Guys que fazia o Superman, eu não sei quem que eu encontrei durante minha vida que falou, eu era fã do desenho daquele cara, aquele Bogdanov também. Eu falei assim, como alguém vai ser fã dos caras? E aí, quando eu tento ver defeitos no Tony Harris, eu acho que ele tem como artista, ele tem uma marca própria que aí, obviamente, vai, com o avançar do tempo, vai recebendo algumas influências, vai incorporando, vai soltando outras coisas, mas eu acho que ele é perfeito. E pra série, não teria alguém que superasse ele, né? E aí, é minha opinião mesmo. Ele casou mesmo com o Starman do James Robinson. O fã do Bogdanov é o Dão, hein, Maurício? Eu também sou, bicho. Eu também. Tá vendo, porra? Tá vendo, bicho? Eu era criança, eu era revoltado com ele. Não, mas ele veio relativamente perto do Byrne, né, meu? Que era aquele traço maravilhoso, que era, né, era o Byrne voando baixo, né, meu? Byrne era o super-homem dos anos 80, né, meu? Assim, então, que desenhava 3-4 títulos ao mesmo tempo, de forma maravilhosa. E aí você pega o traço do Bogdanov, que é distorcido, assim, né? É uns cotovelos fora de lugar, né, meio comprido. Reginaldo, desculpe interromper você, bicho. Agora, se ele fosse desenhar, então, o Bizarro, a série do Bizarro, seria perfeito. Ah, não, o Ben Azrael tá implicando com a artista. Não tô, não, bicho. Isso aí, eu lá, criança, cara, sofrendo, pegar aquele formatinho, aí já chegava num preço caro, vendendo o almoço pra comprar o gibi na janta e tal, e aí chega o Bogdanov. Não dá. Mas eu acho que o Bogdanov é tipo cerveja, ou raiz forte, assim. Criança não gosta mesmo, assim, né? Depois, não, você pode pegar o gosto, não, mas... Bicho, não existe isso. É que nem você parar pra assistir aqueles filmes da década de 80, cara, que a gente fala, ah, que sensacional, os efeitos especiais de Os Caça-Fantasmas. Não, cara, aquilo ali você tem que guardar lá na memória da infância. Ali, a minha memória da infância do Bogdanov já era sofrível. Esses tempos atrás eu fui mexer na minha coleção aqui, apareceu um resquício daquilo, quase tive que chamar um monge budista, um rabino aqui, tudo, um mulato, para poder benzer. Eu falei, não, isso aqui não chega para sua filha que vai herdar a sua coleção, não. Você falou do Bogdanov, coincidência, essa semana eu peguei aquele meu encadernadozinho do X-Men versus Vingadores versus Quarteto Fantástico, que a Panini relançou. Isso foi lançado há muito tempo aqui na pra Abril, porque era aquele época dos Marvel. Aí teve aquela historinha do Quarteto Fantástico com os X-Men, do Chip Zdarsky, que ele referencia essa história do X-Men versus Quarteto Fantástico desse encadernado. Aí, cara, eu fui dar uma olhadinha nessa história, só pra me rememorar um pouquinho, e a arte é do Bogdanov, cara, ele tá muito bem, velho. Mas assim, eu acho que uma coisa bem característica dele, ele faz os personagens com um queixão bem grande, né? Assim, aquilo não é um queixo, aquilo é uma bigorna, cara, que tem no rosto da pessoa. É verdade. Assim, mas assim, voltando ao Tony Harris, assim, eu tava vendo aqui, tem um gibi dele, assim, com arte dele que eu adoro, bicho, que é um túnel do tempo, né, que é a SJA, Trio Profano, né, bicho, é de 2003, assim, quase 10 anos depois dessa primeira edição do Starman, e porra, bicho, ele consegue, assim, replicar já exatamente a qualidade do traço dele nas capas, bicho, é um gibizaço, assim, em algum momento eu queria trazer esse quadrinho pra gente discutir aqui no Escapista, assim, eu sou fãzaço desse quadrinho. É bom mesmo. São dois, né, duas séries, né, Luigi? É, Trio Profano, eu tenho um encadernado que reúne tudo, sabe, que a Mitz lançou depois, é um encadernado, sabe, eu adoro, eu acho que é um dos meus túneis do tempo, assim, favoritos, bicho. Vou contar aqui uma implicância antiga minha. Quando o capista não é o desenhista do interior, né? Sempre me sentia meio enganado, assim. Salvo alguns casos óbvios, tipo Alex Ross e outros capistas famosos. Mas achava bacana, assim, eu não sabia no começo. Esse Starman eu li a primeira vez, lá, aqueles encadernados também da... É a Metal Pesado, a gente sempre confunde isso, né? A gente fala no Twitter, sempre confunde a editora que tava fazendo isso, que a gente nem sabe se era legal na época, se eles estavam... Era Metal Pesado. Pois é, tinha Hitman, o Luigi também tinha vários, né, Luigi? Mas assim, a princípio, o Starman foi lançado pela Magnum Force. É, sempre mudava de nome, né? Acho que o Hitman também é a Magnum Force. Magnum Force, e depois acho que é Metal Pesado, tudo em quadrinhos, alguma coisa dessa. Mas assim, a edição número 1, e que exatamente que é aquele encadernado que compila exatamente esse arco, assim, Pecados do Pai, da Magnum Force. É isso aí. R$5,90, até postei uma foto dia desse no Twitter, porra, encadernadozinho desse por R$5,90 nessa época. Pois é, então eu sempre tinha essa bronca, assim, com o tempo a gente acaba aprendendo a relevar, porque descobre que tem pressão alta também, né, os boletos pra pagar. Cara, mas eu lembro, viu, Maurício, eu lembro da primeira vez que eu vi o Starman, assim, um anúncio de importada, alguma coisa assim, cara. E eu achei, eu falei, não, ele é um personagem mágico, ele tem alguma coisa de magia, assim, acho que por causa do símbolo astrológico, né, atrás, e o cajado dele, que parece uma varinha de feiticeiro, assim, né, assim, parece um bastão de mago mesmo, mas é esse aspecto aí que o Tony Harris dá pra capa dele, ele dá uma profundidade maior na capa, e eu acho, assim, que realmente no interior, a arte até é inferior à Ex-Machina, né? Eu acho, sim. Realmente tá melhor em X-Machina a arte dele. Mas eu acho que ele tava confortável na série, cara. Então, e não incomoda nada. Eu acho que a cidade tem personalidade. O Jack e o Ted você reconhece, são reconhecíveis, assim. Então, cara, eu gosto muito mesmo da arte, viu, meu? Eu ia chegar exatamente nesse ponto. A impressão que eu tive quando eu acompanhei essa revista, lá da Magnum Force, é que é um personagem mais esotérico mesmo. Tinha esse símbolo do zodíaco ali, o bastão, a própria cara, assim, me lembrava muito Livros da Magia. A minissérie, quando foi publicada aqui, tinha essas capas assim também, né? Eu fui pensando uma coisa e foi outra, mas não me decepcionei, não. Eu gostei muito. Inclusive, por um ponto que a gente vai tocar mais adiante na pauta, mas... A arte em si me chamou a atenção por ser marcante. Não fiquei pau da vida por não ser o mesmo estilo de arte. Até porque essas artes mais pintadas assim dificilmente ficam boas em interiores, né? Hoje a gente tem o Mike Del Mundo aí desenhando com cola colorida nas histórias e sendo essa coisa maravilhosa. Só queria fazer um comentário aqui também da picaretagem do James Robson, né? Que prometeu no começo fazer sempre as coluninhas lá, falando sobre alguma coisa da história, memorabilia, enfim, como ele gosta de colecionar também. Tem só 3 edições, pelo menos nesse encadernado aqui. Eu dei uma olhada nos scans das americanas e não achei mais também nenhum textinho nas outras. Acho que ele largou mesmo porque não tinha tempo. No último ele até fala, né? Ó, tô escrevendo aqui, não sei nem o que é que vai sair. Mas será, Maurício, que nesses scans tem esse material mesmo? Porque alguns às vezes não saem, né? Às vezes os caras não escaneiam na íntegra, né? Às vezes pode acontecer isso, né? Pois é, também tem isso, né? Eu sei que ficamos sem e é difícil achar na internet. Vou dar uma olhada na versão do Gibisquiz se tem alguma coisa também, mas se eles não conseguirem achar na fonte, fica difícil. O Jamerson tem os encadernados, viu, meu? Pergunta pra ele. Mas eu acho que ele parou mesmo, viu? Se eu não me engano, ele parou, sim. Ele tava todo cheio de boas intenções, me manda a receita de bolo, me manda o que você tá vendo, o que você tá assistindo, mas depois morreu, né? Se eu não me engano, acho que morreu, sim. Os pecados do pai. Chegamos finalmente à primeira edição de Starman, né? Ou melhor, a edição zero, né? O Robson, ele começa logo escrevendo, né, a origem do nome Opal City, né? E diz que a cidade foi fundada em 1864, né? Por um empresário que mexia com mineração, né? E aí ele batizou a cidade com o nome de sua gema favorita, né? A Opal, né? Daí ele fala um pouco sobre o combatente do crime local, né? Que agora ele já havia transmitido seu bastão cósmico para um sucessor, né, um de seus filhos, o David Knight. E o tempo de vida que o Robson dá para esse Starman é exatamente 3 páginas, né? Porque nessa terceira página ele já é atingido por um disparo, né? Ele cai de uma sacada e morre, né? É assim, na teoria, o bastão teria que passar agora para o irmão mais novo, né? O Jack Knight, né? Mas na prática, né, Ben, ele não tá nem um pouco interessado em vestir aquele manto espalhafatoso do pai dele, né? Ben, apresenta esse personagem e dá as tuas primeiras impressões sobre o que fazem do Jack um personagem de legado tão querido, né? É interessante isso, né? Você pega essa edição, essa primeira edição, é o primeiro arco, né? Que é a construção do personagem. Aí a gente lembra o Joseph Campbell, né? Com a jornada do herói. Aí você, obviamente, o Robson, ele vai buscar também um pouco nessa mitologia da jornada do herói. E o Jack Knight, ele tem um conflito com o pai, né? Todo esse arco envolve essa questão de legados. Seja pros, vamos colocar as aspas aí, entre os heróis e aspas também entre os vilões. E o Robson, ele consegue lidar muito bem com essas nuances que tem, esses tons cinza que existem nessa escala entre a vilania e o heroísmo. E o Jack Knight, ele tem uma característica interessante, que é lutar contra a herança do pai, né? Ele não é que ele renega completamente, mas ele se alia mais ao que seria a herança de sua mãe, que é uma personagem que ela só está à margem, ela é só citada. E isso até imprime uma característica interessante de ver como que essas personalidades masculinas dos filhos do Ted Knight são ao mesmo tempo opostas, mas também complementares. E por que que eu estou dizendo nesse sentido até de complementares? Porque quando o Jack Knight tem que abraçar o legado do Starman, que é com conflito, ele discute com o pai, todo em meio àqueles atentados que acontecem em Opal City, que levou o irmão, inclusive, a ser morto, de forma relutante ele aceita o legado, mas ele incorpora, ok, eu vou me tornar esse arquétipo, que é o Starman, com tudo que ele vem a representar, mas eu vou construir esse símbolo. Então ele vai escolher, essa estrela aqui vai significar a lei, a ordem. Opa, mas por que que eu estou pensando isso? Depois de já ter escolhido uma jaqueta com uma estrela também, mas ao mesmo tempo ele quer desafiar o pai. Então, ó, é ok, é astro, mas é astrologia, não é astronomia. Então é o desafio desse pensamento abstrato ao pensamento mais científico. Então o Jack Knight, ele abraça o legado. Ok, vou abraçar, mas vou abraçar do meu jeito. Então quando ele constrói esse personagem Starman, ele na verdade a gente tem que chamar de Jack Knight ou Starman, mas nunca ou Starman e depois Jack Knight. Isso é um diferencial que existe entre ele e o irmão que foi morto e o próprio pai, que coloca a identidade Starman antes da identidade Ted Knight. Já o Jack Knight, ele faz o contrário. Então, eu sou Jack Knight, o Starman. E isso, do ponto de vista da narrativa, da construção do personagem, é que vai deixar ele rico. E, na minha opinião, é que vai fazer tantas pessoas se identificarem com o personagem. Cara, é só comentar assim, né, que o David, o outro filho, eu achei que ele, a primeira vez que ele aparecia era no começo da série, né, ou então, vamos falar, em Zero Hora, que nem a gente falou. Mas eu achei uma história dele com o Starman, que saía em DC 2000, cara, né, e é ele, é o David falando assim que ele estava um tempo na Europa e voltou para os Estados Unidos e descobriu que tinha um outro cara usando o nome Starman, que era dele, por ele ser o personagem de legado, assim, né? É uma historinha boba, na verdade são duas edições daquele Starman que saía em DC 2000, né? Que depois ficou com um uniforme preto e vermelho, que ele vai ser referenciado na série mais pra frente, né? Eles chamam de Starman, acho que é o 5, né? E o é o Will Payton? Isso. Né? E eles têm uma história junta, assim, conjunta, inclusive o vilão é o Névoa, inclusive, assim, não sei se era a vontade do autor dessa história, ou se eu tô vendo chifre em cavalo, né, que o David tava na Europa junto e arrumou um amigo que era uma figura paterna para ele. Eu entendi mais ou menos, assim, que eles eram mais que amigos, assim, né? E depois, esse amigo que influenciava ele para brigar com o Will Payton pelo direito do nome Starman revela ser o Névoa, né? Uma história bem bobinha, assim, né? Duas edições, mas é uma primeira vez que aparece, inclusive com esses poderes aí confusos que eu cheguei a comentar antes. Não tem nada a ver com o que a gente vê hoje do Starman, assim, né? Inclusive, a personalidade do David na série agora não é a mesma que aparece nessas duas edições. Eu não conhecia essa participação até eu. Quer dizer, eu li essa DC 2000 há muito tempo. Tinha um amigo que tinha uma coleção, assim, tão sensacional que eu tinha que ir na casa dele pra ler. E gostava muito, inclusive, sou fã do Will Payton. Vivo tentando seguir na liga do Snyder, porque ele reapareceu recentemente, né? Uma versão dele. Nunca saberemos, porque o final dele lá pra frente, da própria revista Starman, é um. E agora aparece um outro Payton, diferente do outro personagem também, não vamos dar spoiler aqui. Então... Não pode dar, bicho. Eu acho que ninguém se importa com a história do Scott Snyder, não, velho. Não, na verdade, o spoiler é do próprio Starman mesmo. Certo. Eu achei que você estava falando do Scott Snyder. Não, mas viu, ô Maurício, essa história não saiu no Brasil, viu, cara? Do Starman. Não vamos culpar minha memória. Não saiu, não. DC 2000 era bom pra caramba, mas entrava e saía personagem série, assim, sem nenhuma explicação, né? Então, checkmate, lembra? Isso aí, né? Saía também aquela Legião, né, que era um acrônimo, né, assim, adorava a revista também, mas depois de um tempo as histórias do Starman pararam de aparecer, mas ele continuou nos Estados Unidos. Isso daí já é até bem avançado, ele atuava em Austin, no Texas, né, assim, então ele tinha todas umas particularidades, né, a série tinha até um espírito, assim, qual que era a premissa, assim, né, ele era um herói novo, né, que ganhou poderes, assim, devido a um acidente, ele estava acampando, ele ganhou super força, poder de voo, né? E ele escondia a identidade secreta, mudando a forma do rosto. Imagina só que piração, né? Isso daí era bem legal, ele teve um desenvolvimento legal, porque a história era ele se posicionando no universo DC junto aos medalhões, né? Mas depois sumiu. Mas eu acompanhei porque eu também adorava o personagem. Foi caindo de qualidade as histórias também. Uma hora eu larguei, mas eu lembro dessa história aí do Starman que eu acompanhei pela série lá fora. A DC sempre foi conhecida por ter os medalhões, né? E os legados. Sempre que aparecia um personagem novo assim na DC, eu tentava dar uma moral. Detonador, Segundo Rei, até desenhado pelo Quezada e tudo. E esse Starman eu achava bacana, assim, a coisa... Sempre que os escritores puxavam pra essa coisa mais humana, falar da pessoa mesmo, as motivações dela, eu curti. Eu gostava muito desse comecinho do Will Payton. Inclusive, uma referência aqui, né? É desenhado pelo Tom Lyle, que recentemente faleceu. Final de 2019, ou agora começo de 2020, não acordo bem. Essa vai pra conta da minha memória ruim. Mas que eu gostava bastante. Uma coisa assim de personagem de legado e personagem novo, é esse título Starman é uma iniciativa, né, pós Zero Hora, que veio com uma batelada de personagem novo, assim, né? Tinha esse Starman, tinha o Fate, né, que estava substituindo o Senhor Destino, né, que era o Fate sem a máscara do Destino. A máscara virou um facão, né, meu? Uma piração, assim. Então, fez parte toda de uma leva aí, né? Por isso mesmo, né, Luigi? Você até comentou comigo. Falou, não é até edição 6, tem a 0. Todas as revistas foram zeradas, né? Por isso que Starman começa na edição 0, né? Ela não é um prequel da série, nada. O começo é na 0 mesmo. Vocês têm a impressão que quando essa série do Starman e esse desenho de... essa narrativa, né, esse desenho da história, ela não é uma história para ser uma história de super-herói feijão com arroz, que era o caso do Starman, do Will Payton, e entre as histórias feijão com arroz de super-herói que pipocavam na década de 90. Porque eu comparo muito que vai representar o Starman do James Robson com o que o Ellis fez com o Stormwatch, que vai virar depois o Authority, vai ter Planetary, que pra mim é uma das coisas mais extraordinárias de quadrinhos que já foram feitas. E o James Robson, pra gente até se parar pra pensar, o personagem do Jack Knight não foi utilizado em larga escala como foram outros personagens. É como se ele fosse um Sandman, realmente, pro Neil Gaiman, e aí ele é usado com muito cuidado pela editora, porque tem um caráter muito autoral, né? Que vai fugir dessa... vai fugir do que foram o resultou de Zero Hora, né? Eu não sei, tenho essa impressão. É hora de sussurrar uma oração de esperança, embora para nenhum deus, mas sim para aquelas que o veneram. O meu traço característico favorito, assim, do Jack é esse lance dele levar as coisas no papo, né? Aquela lábia de comerciante experiente, né? Como numa negociação de mercadoria, né? Para um antiquário dele, né? E o fato dele ter uma verdadeira, assim, algeriza, né? Pelo combate ao crime. É justo o que pode fazer dele um bom super-herói, né? Porque o irmão dele, né? O David Knight, desejava muito o manto do pai, né? Só que para agradar o Ted, né? Não só para agradar, mas que o cara parecia ter mesmo, assim, uma certa aptidão, assim, para o lado aventureiro da coisa, né? Que é uma coisa que o Jack, assim, definitivamente não tinha, né? O Ted até disse para o Jack, né? Claro, bem depois das ameaças dessa primeira história, né? Que o Jack pode ser um Starman melhor, né? Justo porque não é parecido com ele, né? O Jack, assim como o Ben falou, na realidade se parece muito com a mãe dele, né? A Adele Doris Knight, né? O Jack herdou dela essa curiosidade natural por arte, né? E a criatividade artística, né? Esse fascínio pela história de Opal City, né? Mas, assim, vocês tiveram a impressão, assim, nessa releitura, que o Ted Knight, né, meio que faz um lance de, vamos dizer assim, psicologia reversa, né, com o Jack, né, porque ele judia pra caramba com o Jack, né, depois da morte do irmão, né, diz pra ele sair da cidade, diz que ele não foi feito pra isso, né, compara o Jack com o irmão, né, o tempo todo, sabe aquele negócio de botar pilha mesmo, né, subestimando de propósito, né, para que você acabe fazendo uma coisa que não queria fazer, né, ou a impressão minha, vocês tiveram isso aí nessa releitura, é viagem minha? Olha, eu não sei se eu pelo menos faço uma leitura de que o pai fez de maneira intencional uma psicologia reversa, não. Eu, na verdade, acho que é o típico caso das famílias onde o pai ou uma mãe tem um filho preferido. Parece que é nessa família fictícia, reproduz as famílias que, você é meu filho preferido, você também amo, etc., mas eu acho que quem melhor poderia tomar conta do meu negócio, do meu legado, é você. E aí eu acho que o James Robson pega um típico padrão de que geram inúmeros conflitos familiares mundo afora para construir essa narrativa dele. Porque, como eu estava dizendo, Jack Knight, ele não se torna herói por projeto pessoal. Ele se torna o herói, o Starman, por circunstâncias que forçam ele a absorver esse legado. Mas ele absorve da forma que ele considera pertinente, não a forma como o outro filho, o irmão, né, o David Knight, queria, que é manter o mesmo padrão do heroísmo. O Jack já falou assim, não quero nada disso. Ah, já que eu vou ter que absorver, mas eu não acho que é intencional, não. Eu acho que, na verdade, era realmente um conflito. E o pai tem que ser pragmático e aceitar que, ó, é você que sobrou mesmo. Vamos lá, você também é bom. Ah, eu acho que é uma leitura válida essa do Luigi. Eu não pensei assim, mas faz sentido. Na verdade, relendo, eu até fiquei meio chocado, assim, do quão pesado o Ted pega com o filho, né? Acho que junta uma coisa, assim, da momento da perda mesmo, com a decepção e pensar, e agora? Foi o legado, só me sobrou esse filho aí, que é a ovelha negra. Não senti tanto quanto como um jogo, né? Uma psicologia reversa aí, mas eu senti um remorso grande, não um tom malicioso na própria conversa dele, uma ironia pesada, assim. Mas faz sentido também, Luigi, a essa visão, né? Pode ter sido também uma encenação, né? Não me recordo como isso vai seguir. Eu acho bem legal, assim, né? Que depois, né, de tudo, assim, o acordo que o Jack faz com o Ted, né? Que o Jack, ele topa ser o Starman, desde que o pai focalize, né, a ciência dele, o estudo dele em energia cósmica, para criar carros e aparelhos eletrodomésticos, qualquer coisa, sustentáveis, né? Mas para fazer algo realmente produtivo, né? Que ele fosse um novo Thomas Edison, né? Aí ele diz assim, né? Super-heróis e super-vilões é tudo brincadeira de criança que não acaba nunca, né? Uma chance de marmanjos vestirem cueca sobre o colante, né? É parte do princípio que ele tá sempre zoando, né? Com o uniforme do pai dele, né? Quão é ridículo, né? Aquele uniforme, né? Eu acho que aí é que pegou, né? Com o pai e o filho, né? É que o Ted se dói é por causa disso. Porque o que ele tem dá tanto valor, o filho dele não é prioridade, não é que ele quer. Eu acho as duas leituras válidas, viu, Luigi? Assim, a que você falou também, embora mais pra frente você acabe entendendo que o Ted, ele não tem essa índole que você falou, assim, dele fazer uma psicologia reversa, né? Ele é um cara inteligente, porém ele não é de fazer planos, assim, maquiavélicos, ou quando ele faz, quando tem uma mancha no caráter dele, espanta todo mundo, assim, né? E eu acho que é mais, tá mais realmente pra isso. O Jack tem a personalidade da mãe, né? E segue a trilha a própria vida, né? Se não bastasse isso, ele ainda pega e dá uma desdenhada da barbatana, né, meu? Do uniforme. Isso não se faz, né, meu? Então, tô ao lado do Jack Knight. É. Não dá não, porra. Ali no, Reginaldo, é no carnaval? Não. Lá não é. O Paul City não tem carnaval, não. Lá é... Então, meu caro, a coisa fica difícil. Como você vai ficar do lado do pai? Você tem que ficar do lado do filho, questão de bom senso. Sim, sim. Não, e ele, você pode ver que ele tá sempre fazendo um contraponto com o pai, né? A questão da jaqueta, né? Aí ele pega e põe a estrelinha de xerife na jaqueta, que também é uma memorabilia, assim, né? Um brinde de cereal, né? E aí ele coloca aqueles óculos da Segunda Guerra, que aquilo lá é um visual maravilhoso, né? Ele até se questiona, né? Rapaz, como é que meu pai nunca ficou cego, né, velho? Porque é um óculos anticlarão, né? Não, ele questiona por que meu pai não pensou nisso. É, porque meu pai não pensou nisso, ele diz. É que o Ted Knight, né, e depois o David, eles são os heróis clássicos, né, altivos, assim. Eles são além da pessoa mundana. E o Jack não, cara. Ele é um colecionador que ele vai ter que assumir aí um cargo por conta da família, assim. E ele é resignado, mas ele... Vou fazer do meu jeito. Já que eu tenho que fazer, eu vou fazer do meu jeito. É muito legal, cara. Na primeira edição, tudo isso é estabelecido, cara. Tudo isso. O conflito entre os dois irmãos, o conflito pai-filho, a estrutura mesmo da cidade. Você vê, falar que o pau é diferenciada, né? Então, puta, cara, que começo bacana, assim, meu. E aí eu falava, né, dessa lábia do Jack, né? Eu acho impagável aquela cena do mercenário, um pouco mais à frente, que é contratado, assim, por um milionário para localizar uma camisa havaiana, né? Com uma estampa que é um portal para o céu, né? E aí o Jack, ele adquiriu essa camisa num lote, mas ele nem sabia dessa história do portal, né? E aí esse mercenário invade o antiquário dele, pronto para a briga, né? E o Jack tá se fudendo, assim, para essa camisa, né? Ele só não quer que ninguém roube ele, né? Aí o cara diz, bem, você venderia essa camisa, né? Aí o Jack, vendo, mas você vai ter que encontrar ela por aí, porque eu não quero nem ver esse troço. Bicho, eu acho isso genial, cara, essa postura dele. Eu adiantei um pouco essa edição, mas é bem isso, né? Aquele tipo de anticlímax, assim, nível Rian Johnson, né? Em Último Jedi, né? Não é aquele super-herói que vai tá disposto a tudo, com a faca nos dentes, pra... Pô, não quer brigar, cara. O que ele puder fazer pra não brigar, ele vai fazer, velho. Ah, isso eu acho muito bacana da série, bicho. Assim, ela me conquistou quando o David morre. Você vê o cara todo altivo, como vocês lembraram, né? A história da cidade, aquela pompa e circunstância toda. O cara alça voo na noite de Opal City, pá, morreu. E agora? Essa quebra também, mais adiante, quando tem essa questão aí, a própria motivação do vilão, ele vai te derrubando, assim, do que você acha que a história vai seguir e te mantém interessado. Eu gosto muito disso e acho que o James Robson tá fazendo isso aí na medida certa. Faz você querer ver como o Jack vai resolver as coisas. E o outro detalhe interessante é o colecionismo dele, né? O fato dele ser, né, um colecionador e ele vender também objetos assim de coleção. Você vê durante toda a história, né? Ele fala alguns objetos assim, né? Eu lembro aquelas maquininhas assim de fotos, né? Que ele fala. Tem uma hora que ele fala de uma cadeira, a camiseta havaiana aí, né? E todos esses objetos são reais, né? Aí é que tá, né, o autor impregnando a própria personalidade, porque o Robson adora também esses objetos, né, esse colecionismo, assim, né, e coisas de decoração, coisas, material retrô, é muita coisa, cara, e tudo isso que ele cita é real, cara, existe de fato, assim, existe principalmente nos Estados Unidos, né, um comércio disso. Então você entende porque ele tem a lojinha dele, assim, né? Que também é a primeira baixa que ele sente, porque a loja explode, né? Acho que explode já na primeira edição, não é? É, na primeira edição. Ele foge com o bastão de gravidade, né? Ele não é nem um bastão cósmico, assim, é uma versão, assim, beta da versão 1.0 do pai dele, né? Esse bastão e o cinto, quem usava era aquele personagem Stars, né? Que aqui, como que ele chamou? Você lembra, Maurício, como que ele chamou aqui no Brasil? Rapaz, ele teve dois nomes aqui. Acho que a... É Sideral? Foi Sideral e depois Celestial. Isso, ele lembrava de Celestial, é, né? Lembrava dele na Corporação Infinito, né? E ele é daquela dupla, né? Stars and Strips, né? Que era as listras e as estrelas referenciando a bandeira norte-americana, né? E ele é um bucha, assim, né? Um personagem de quinta categoria, assim, né? Deve ter algum fã que eu já peço desculpa, mas ele realmente é obscuro, né, meu? Não, não tem não, velho. Tem sim, tem um Jamerson aí em algum lugar que tá choroso de eu ter falado isso. Eu até me pergunto, porque isso é uma pergunta séria mesmo, se existe. A gente falou do trabalho do James Robson na Liga da Justiça e do Congorila, né? Será que existe algum fã do Congorila? Existe, existe mesmo. Jamerson Teos, Nanook, Minas Gerais. Desenhado pelo Bogdanov. Indo em frente, né, o James Robson, assim, não só reformulou ou relativizou a noção do super-herói em Starman, né, ele fez o mesmo, assim, com dois vilões nesse primeiro arco, né. O primeiro deles é o Névoa, né, ele se autodeclara o arqui-inimigo, né, do Starman original, Ted Knight. Ele foi criado também pelo Gardner Fox, né, para Adventures Comics 67, de 1941, e o nome civil dele é Kyle Nimbus, e era basicamente um cientista, assim, que criou um dispositivo para transformar seu corpo em forma gasosa, né? Daí ele se torna um super vilão, assim, no primeiro momento, para lutar contra o Sandman Wesley Dodds, né? E posteriormente ele fez parte da sociedade secreta, né? Dos super vilões, né? E a vingança que ele promove em Opal City, né? Era uma promessa antiga dele, né? Feita ao Ted Knight, que interrompeu uma onda de crimes em Opal City, né? Liderada pelo Névoa. Não chega a ser dito isso, mas eu tive a impressão que ele tá com Alzheimer, né? E acaba repetindo nesse primeiro arco do Robson, os pecados do pai, né? Que se você pensar direitinho, eu acho que esses pecados se referem a um Névoa, né? Que direciona, né, os próprios filhos, né, pra vingança dele contra o Starman, né? Que é o Kyle, né, que tem o mesmo nome do pai, né? E assassina o David Knight, né? Ele dá aquele tiro com rifle, né? No comecinho da história. E a irmã Nash, né? Que quer nada disso pra ela, né, mas acaba assumindo o legado do pai quando vê o Jack, ao fim dessa história, desse primeiro arco, matando o irmão dela, né? Mas assim, o outro vilão, o Shade, né, que ora é nomeado aqui no Brasil como Penumbra, ora como sombra. E pode causar, assim, acho que muita confusão, porque ele não é aquele o Shade, o homem mutável, né? O do Steve Ditko, né? Nem é aquele sombra, aquele vigilante, esse pop noir, né? Criado pelo Lamont Cranston, né? Na verdade, esse sombra é um vilão do Flash original, né? O Jay Garrick, que ele apareceu pela primeira vez em 42, no Flash Comics número 33. Ele foi criado pelo Everett Hibbard, né? Maurício, diz aí, por que esse sombra do Starman, né, ser tão fascinante? Cara, porque é meu personagem favorito nessa série, velho. Ele é fascinante porque ele não sabe de nada que tá acontecendo, né? Ele coloca tudo em movimento e tá completamente alheio a tudo, como a gente vem a perceber ao longo da história. Essa é outra quebra de expectativa também, que quando chega você fala assim, puta merda, não acredito que ele fez isso. O James Robson, no caso, né? Eu concordo com você, eu acho que primeiro porque ele coloca o Kyle, instila no Kyle, né, o filho mais velho, um ódio mortal ali, ele mata o David com um sangue nos olhos mesmo, ele reproduz todo aquele discurso do Névoa. E que, poxa, há um paralelo aí também com os próprios filhos do Ted, né? O Kyle é muito parecido com o David nesse sentido, que ela herda o manto do pai e quer fazer tudo para provar ao pai que ele é o sucessor. Enquanto a Nash é como o Jack, ele não quer aquilo, eles são forçados, arrastados aquilo ali, e acaba se entrelaçando no final da história, quando o Jack acaba vencendo e matando em batalha o Kyle, ela jura vingança, ela é gaga, né, ela primeiro demonstra misericórdia ao Jack e acaba deixando ele viver, né, sem que ninguém saiba, e isso acaba fazendo com que o Jack mate o próprio irmão dela. Então eles estão presos nessa teia aí, esses dois que não queriam estar aí, mas um se relaciona com o outro de forma surpreendente, e acabam se tornando inimigos no final. A gente vê que ela supera aquela gagueira, aquela insegurança dela, é substituída pelo ódio. Assim, por outro lado, né, o Jack substitui a indiferença que ele tinha pro legado do pai por uma empatia e por um sentimento de respeito e reconhecimento a tudo que o pai fez. Nos termos dele, é claro, mas ele assume, enquanto que a Nash se joga de cabeça numa vingança, né? E muito legal no final, assim, quando a gente tem aqueles três policiais, né? O Dave, a família que foi salva, o pai deles foi salvo pelo... Eles são irlandeses, né? Isso, todos ruivos, né? O pai deles é policial já em Opal City, quando foi salvo pelo Starman, pelo Ted. Eles juram, né, ajudar a proteger a cidade, tem essa dívida de honra aí com a família Knight. E eles vão prender, no final das contas, o Névoa, e o Névoa tá tipo assim, meu filho vai voltar aí, como se nada tivesse acontecido, realmente um episódio assim, uma coisa bem Alzheimer mesmo, nos parece no final das contas. Sim, aí tem um clímax, né, que inevitavelmente assim, o Jack combate o Kyle, né, o Kyle, o filho do Névoa, né, um tá usando um bastão assim, de nova geração, né, que é um cetro, né, e o outro tá usando o cinto do Sylvester Pemberton, né, esse celestial, sei lá, o sideral, e como a gente falou ainda agora, o Jack acabou matando, né, esse Kyle, né, encerra essa história do pecados do filho, né, que eu acho bem legal, né, inclusive uma das aplicações da jaqueta pro Jack, não é por acaso também, né, ele usa a jaqueta porque esse porra lá em cima faz frio pra caramba, né, ele vai usar justamente essa jaqueta, ele não quer saber de colã justo por causa disso, né. O bastão, o cetro que você tá falando, ele ainda nesse combate aí é uma versão anterior, né, que o pai dele tinha abandonado, né, a versão mais moderna é a do vilão, é a do Kyle, né. Barato dessa luta, você tem razão, assim, as cenas do combate são interessantes, né, porque mais uma coisa interessante do Jack, né, do Jack Knight é que ele luta, né, ele sabe, ele conhece artes marciais, né, ele pratica, então ele é um bom lutador mesmo não sendo, né, a primeira opção dele num confronto, assim, né, então ele ganha a luta e o curioso é que a irmã do Kyle, né, porque ele mata o filho do Névoa. E antes disso, a irmã dele tinha, né, deixado ele sobreviver, tinha deixado o Jack sobreviver, tinha tido piedade dele, né, e ela estava pronta para matar, ela podia matar ele e não matou, né, e quando ele mata o irmão dela, que era um combate de vida e morte, não tinha o que fazer nessa situação, ela fica cheia de ódio, né, meu, assim, então, vamos dizer assim, é o combustível, vai ser a força motriz aí de parte da série, né, e do Névoa se tornar um Nêmesis pro Starman, né? Eu queria até comentar isso, que tava aqui folheando o encadernado. É uma tragédia anunciada, né? Essa situação. Porque se parar pra pensar, porque o Jack Knight, ao mesmo tempo, ele tinha essa questão de ter uma identificação maior com a mãe, mas ele também queria ser o pai dele. Ele também se inspirava no próprio pai. E isso também acontece com os filhos do vilão, né? Que é aquele reconhecimento, ao mesmo tempo aquele tentativa de distanciamento, e ou então abraçar o legado ou ser abraçado pelo legado. É, mas quando envolve isso que a gente está lendo, história em quadrinhos, né? Heroísmo, vilões, etc., é feito para você ter ciclos eternos de vendetta, né? É, o teu pai combateu alguém, teu pai foi perder um braço, sei lá, teu pai foi morto, tua mãe, etc., e teu filho vai querer combater você, porque a raiz do mal está claramente identificada. Então não existe um meio para você mediar esse conflito. Por isso que eu acho que a presença do Sombra fica mais interessante, para ver que o James Robson constrói uma série onde esses tons não são tão claros entre heroísmo, vilania. Então você tem tons ali de cinza, para fazer um paralelo lá com aqueles livros e filmes. Você tem uns 30 e tantos tons de cinza aí que o personagem, que o escritor, ele vai imprimindo na narrativa. E aí chega nesse ponto de você ter personagens que definitivamente não queriam ocupar determinados cargos, né? O herói ou a vilã, mas acabam tendo que ser abraçados por eles, né? Pois é, e o Jack acaba criando sua própria névoa, né? Se antes era uma vendeta de um pai, assim, para o outro, né? Agora de um filho para o outro filho, né? Assim, a questão não é mais dos pais, né? A questão entre eles mesmos, né? Assim, o Starman já tem sua própria névoa, né? E foi esse Starman, esse Jack Knight, que motivou isso, né? Esse é outro ponto muito interessante de como o Robson cria a história, né? Ele reformula não só o herói, como dá novos vilões, dá um legado pro vilão também, mas entrelaça tudo. Eu não tinha percebido até essa releitura agora como ele entrelaça os quatro filhos, né? Num legado aí que um quer e não consegue ficar, o outro que é chamado aquilo de uma forma teágica, né? Os dois são chamados de formas teágicas. Como ele entrelaça isso, aquela misericórdia ali, quando acontece na história, né? O título até da edição, que ela permite que ele fuja, você já pensa assim, isso não vai dar certo. E não dá, só que não dá certo de uma forma que você não esperava, né? Ela vence a timidez, né? Aquela insegurança que ela tem. Ela falava pro irmão antes que ela só consegue falar sem gaguejar pra ele. Até mesmo com o pai ela gaguejava, e no final ela tá urrando de raiva, né? Sem qualquer gagueira, sem nada. É uma personalidade nova que surge ali do ódio dela. Mas sem dúvida eu concordo com você também, né? Nesse ponto que o Sombra é um personagem extremamente interessante nessa história. Ele tem um jogo totalmente dele. Ele quer manter a cidade tranquila. Ele aceita, aparentemente, entrar no esquema do Nevo apenas para entender o que é que tá acontecendo, botar as peças no tabuleiro dele. E no final das contas a gente tá vendo aí que ele tá educando o Jack para ser um bom herói para o Paul City. Isso é fantástico no trabalho do James Robson, né? A forma como ele constrói a jornada do, vamos colocar as aspas devidas aí, no vilão, que é o Sombra, né? Que você vai pegando ele nesse volume 1 aqui, que infelizmente a Panini não deu continuidade, mas você pega da primeira aparição do Sombra até a última, você vê que é um personagem que ele não é coadjuvante, né? No final das contas também, ele tem um protagonismo ali na narrativa que é extraordinário. E aí eu tava relendo aqui, se vocês pararem para lembrar, a saga Pecados do Pai, mas tudo é sobre os filhos, né? Eles tendo que escolher se vão aceitar esse legado ou não, como que vai aceitar, seja por ser filho de um policial, ser filho de um vilão, ser filho de um herói. Aí o James Robson, ele consegue imprimir isso para mim é um mérito, assim, imprimir um nível de veracidade que eu acho que se essa série Starman fosse adaptada numa série da HBO, né, que a Warner é dona, né, da HBO, se fosse adaptar para uma série na HBO, seria absolutamente extraordinário. Um Damon Lindelof pegasse um Starman de sopa, né, velho? Fantástico. Podemos ver que o Lindelof superou suas expectativas depois de Watchmen e você perdeu o medo dele, né? Bicho, eu tô torcendo pra ele fazer a continuação do V de Vingança agora, velho. Mas assim, bicho, essa construção assim do James Robinson também acaba sendo um retcon, né, pra esse Sombra, né, porque ele acrescenta assim vários detalhes assim que o personagem originalmente ele não tinha, né, como o fato dele assim ser inglês, né, os poderes e a imortalidade dele assim não vem assim da bengala que ele usa, né, isso tudo assim provém assim de magia, né, e claro, isso vai descobrir isso mais à frente. Mas assim, ele também adora literatura, né? Ele escreve diários, né? Inclusive, ele dá um para o Jack, assim, com registros dele no século XIX, né? E o combinado é que sempre que o Jack terminar de ler, ele vai dar outro para o Jack ler, né? E isso vai aparecer mais na frente na série, assim, como historinhas interlúdios, né? Cara, eu não sei se vocês têm essa impressão, assim, que o Sombra, ele, vamos dizer assim, eu acho que na primeira ideia do James Robinson, ele ia ser um nêmesis do Starman, né? Porque o bastão dele, ou melhor, a bengala do Shade, né, do Sombra, ela é análoga ao bastão do Starman, que gera luz, né, que referencia as estrelas, o brilho, e a bengala dele é a Sombra. Mas eu acho que ele falou, ele gostou tanto do personagem, cara, que ele transformou ele num, não sei se um anti-herói, né, ele é um personagem interessante mesmo na série. Eu particularmente, o personagem que eu mais gosto na série é o Jack Knight mesmo, é o Starman 7, né, eu gosto demais dele, da personalidade, tudo. Mais o arco do Shade, né, e as aparições dele, né, e ele é sempre dúbio, né, eu acho que é uma construção incrível, assim, a série não seria a mesma coisa sem ele, cara. Você falou, assim, é difícil você dizer se é um herói, se é um anti-herói, se é um coadjuvante, fica numa sombra mesmo, uma zona cinzenta, sombria, não sei, mas assim... O Brad Meltzer, naquele arco famoso, né, que ele fez para o Arqueiro Verde, né, a busca, logo após o retorno do Oliver Queen em Spirit da Flecha, do Kevin Smith, né, assim, o Meltzer, ele deu uma aplicação que eu achei genial, assim, para o Sombra, né, porque o Ollie lembra que quando o Barry Allen morreu na crise original, não teve ninguém, assim, para reunir os pertences dele, né, e a vida privada, assim, do Barry acabou sendo exposta para todo mundo, né, e virou até um museu, né, prejudicando, assim, inclusive a vida pessoal do Ollie West. Daí, assim, quando o Hal Jordan morreu em A Noite Final, o Ollie deu uma de pornô faxineiro, né, que é aquele amigo seu que fica encarregado de esconder, assim, todas as porcarias que podia acabar envergonhando você, né. Ele usa realmente esse termo, né, assim, depois que a pessoa morre, né. Aí, depois dessa, né, o Ollie, ele percebe que o melhor pornô faxineiro que poderia existir é o pornô faxineiro imortal. E aí ele pede ao nosso Sombra aqui pra fazer exatamente isso por ele. Cara, eu acho genial isso. E é uma aplicação, assim, que eu acho que deriva dessa, vamos dizer assim, essa redenção que o Robson construiu pra esse personagem, né, em Starman. Falando com David em 1995. A gente chega à última edição desse primeiro arco, que é Starman número 5, né? Falando com David em 95, né? Cara, essa é a minha edição favorita desse arco, assim. Eu acho que se você perder uma pessoa querida, né? Mas que por ter sido uma partida, assim, abrupta, né? Jamais esperada por você, ficando aquela pendência, né? Aquela conversa que você sempre adiou para outro dia, né? Talvez essa historinha reavive isso em você, né? Reavivou isso em mim, sabe? No meu caso, eu perdi o meu pai antes de uma conversa que a gente deveria ter tido. E isso, assim, de um certo modo, assim, me atormenta um pouco quando eu penso nele, sabe? Para ele que tá morto, isso talvez não importe, né? Como eu ainda tô vivo, isso importa um pouco. Bom, aí, no caso dessa historinha, assim, é bem o inverso, né? A conversa era algo que o morto queria, né? O David Knight, né? E o vivo, né, o irmão mais novo, Jack, não era algo que ele se importava, né, até que teve essa chance de conversar com o David, né. Isso é algo que a partir de agora vai se repetir uma vez por ano, né, que o David vai aparecer para o Jack por algumas horas, né, só para isso, né, conversar, né. Você gosta dessa historinha, Ben? Eu acho bacana, eu gosto mais e gosto mais do que representa, né, isso aí dentro de toda essa narrativa que o James Robson constrói pro personagem, né? Na história do Dickens, né? Que tem aqueles fantasmas que visitam. Sim, sim, é mesmo. Eu acho que o James Robson é um leitor voraz do Charles Dickens para inspirar, para pegar pontos da narrativa dickensiana, né? Para construir a própria do Starman. Agora sim, eu vou confessar para vocês que depois dessa gravação eu vou começar a fazer um pedido todo final do ano pro HBO adaptar Starman para um seriado de TV. Eu tô imaginando aqui, relendo aqui a HQ, algumas cenas se fossem filmadas. Isso é uma característica bem legal dessa edição, é que ela é toda em preto e branco. Não, eu acho que nem preto e branco, fica num tom cinza o tempo todo, mas assim, o único personagem colorido é exatamente o que era pra ser de cinza, né, que é o David Knight, né, e cara, eu acho barato assim, essa edição. Inclusive até os quadros assim, do Tony Harris, eu acho que ele brilha aqui, né, a ambientação no cemitério, né, o Jack, aquela sensação de estranhamento assim, parece até uma história assim onírica, assim, estilo Sandman, né, ele olhando assim ao redor no cemitério, acontece uma luta, né, entre eles. Quando eles percebem que eles têm que conversar, que eles poderiam ter aproveitado o tempo melhor, isso não tem nada não, tem o próximo ano, assim, cara, eu acho uma delícia essa história, cara, uma delícia, assim, pô, você briga pra caramba com o irmão, mas no final das contas, pô, é seu parceiro, cara, é um cara que você pode mais contar na sua vida do que talvez um amigo, às vezes, né. Mas você tem a impressão que nessa história o David Knight, ele tá mais solto, é como se a morte tivesse dado uma liberdade pra ele? Ele antes mais sisudo. A morte talvez dá essa perspectiva tanto pra gente quanto pra um morto, né? De certa forma foi libertador. Pô, esse manto não é mais meu, agora é seu, se vira, cara. Ele queria aquilo, mas talvez fosse um fardo também, né? Então, mas aí é isso que é interessante da série. Se você lembrar, eu não sei se era na parte 3, eu não lembro agora exatamente. Tem uma cena que o Jack Knight, ele tava relembrando uma situação que envolvia aqueles óculos que ele usa, né, como Starman. E aí ele achava que era o irmão dele que queria usar o óculos para poder ser igual ao pai. E aí depois ele começa a perceber que, na verdade, era ele, Jack. A memória estava traindo ele, né? Exato. E aí, assim, fazendo gancho já com essa história específica, o David mais solto, mais risonho, até mostrando, o Tony Harris desenha até ele mostrando a língua para situações, assim, como se, ó, fuck, tô morto agora, posso dizer o que eu bem entender, tô mais livre. Mas aí eu fico pensando do ponto de vista como se fosse uma projeção mesmo da memória do Jack Knight em relação ao irmão, sem amarras, né? É mais ou menos como aconteceu agora no Ascensão Skywalker com o Ben Solo conversando com a memória do pai, né? Han Solo. Eu não sei, eu não vejo tanta metafísica na situação, mas mais uma leitura psicológica mesmo da memória, do conflito, da retomada. Esse podcast estava tão legal, Ben, né? Tento falar isso aqui, bicho. Esse Star Wars, caramba. É foda. Cara, dessa história, eu realmente, assim, eu gosto, eu entendo, mas não é a minha favorita aí do arco e não é... O que vocês estão falando agora soa melhor do que a explicação que vai ser dada lá na frente, né? Não é ruim, não é isso, não, mas eu não sei se ficasse no plano, assim, realmente metafísico ou de ser realmente, assim, vamos dizer assim, o próprio Jack se entendendo, né, na forma de sonho, na forma... Não sei se não soaria melhor, né? Elas melhoram com o passar do tempo, mas essa história... Eu lembro direitinho a primeira vez que eu li, eu falei, puta, que bobeira, não gostei e tal, tudo. Essa vez, a releitura já caiu um pouco melhor, porque eu já sabia todo o contexto, então talvez eu tenha feito uma leitura melhor. Eu gosto da arte, é maravilhosa, é o que você falou, são tons de cinza, tudo, né? Mas eu não sei, viu, assim... realmente parece uma história de Sandman sem o Gaiman, né, meu? E aí é difícil, hein, meu? Né? Emular o Sandman e não ser o Gaiman, né, meu? Então, não sei, já não sei dizer, meu, assim, não é, pra mim não é o melhor da série, assim, né, eu acho até, o Maurício que me perdoe aí, meu, mas o encadernado da Panini, meu, é feito assim, ele segue um critério que não é critério nenhum, né, Luigi, ele não segue o encadernado americano, mas eles colocam, eles não param aí, eles colocam, eles dão continuidade nas próximas histórias, eu acho que isso daí até acaba fechando melhor a edição, né, porque a sequência, realmente, quando o Jack continua, né, no desenvolvimento dele como herói, né, e você vê a relação dele com o pai, a relação com Sombra, a busca dele por memorabilia, assim, tudo, eu gosto mais quando é assim a história. Olha, Regina, tem nada que pedir perdão, não. Quanto mais gente reclamando da Panini, melhor. Eu gostei dessa história, eu não me recordava dela, eu acho que eu li só uma vez meio quando eu comprei esse encadernado há 12 anos atrás. Tive que descolar as páginas dele aqui, sabe quando você abre, ela faz aquele caque, assim, você fica com medo, tá tudo grudado, né? Mas... isso aconteceu mesmo. Pois é, você bota no sol, assim, antes de folhear, né? É artrite, né, na revista, né? Pô, dá um medo, a revista fica crocante. Mas eu achei bacana o tom casual em que ela é contada, né? Não tem explicação, não tem uma espécie play de Jack Knight está sonhando, está dormindo, ou aparece um espírito atrás. Não, é pau, entra na história já e termina assim como começou. Você não sabe se aquilo é um sonho, você não sabe se é alguma experiência sobrenatural mesmo nesse ponto. E como experiência narrativa, né? Eu achei bacana. Nessa edição, inclusive, eu lembro que me chamou a atenção dessa vez, assim, poxa, aqui, eu acabei não comentando isso antes, o traço do Tony Harris está lembrando muito o Brian Steelface, talvez por ter visto muita coisa do Steelface em preto e branco. Cara, é verdade, viu? É mesmo. Ali, Batman preto e branco e tudo mais, mas me lembra bastante aí, sabe, aquele o preto chapado dele, assim... É bonito. Ele tá mais também. Rebuscado mesmo, né, nessa edição. O texto dele combina muito com o preto e branco, né, mais até do que o colorido, assim, nessa proposta que ele tinha nessa época. Mas, realmente, assim, eu acho que fecharia melhor nessa edição que você acabar dizendo, pô, que é isso, né, com mais perguntas, você pensando em voltar pra entender o que é que tá acontecendo na próxima edição. Mas ela segue adiante, vamos falar disso no futuro, né. E eu acho bacana os epílogos, na verdade, que a minha edição favorita é o fechamento, acabei não comentando na tópico da luta, mas eu gosto muito desse fechamento, as justificativas dele, né, como vocês falaram, de usar ou não o óculos, a vantagem que ele demonstra, tá com o óculos anticlarão, e eu gosto daqueles epílogos, como ele já, o James Robson já promete, ó, vou amarrar tudo aqui que vocês sabem do Starman, que não faz sentido nenhum, foi essa promessa pra mim e me conquistou. Isso, eu concordo, cara, eu concordo. É realmente assim que ele dá um gostinho do que vem por aí, né? Então, puta, como é legal isso, né? E você vê outros Starman, né? Eu acho demais isso, assim. Pra série, tudo, eu acho muito legal, cara. Eu gosto dessa história que a gente falou, do encontro dos dois irmãos, né? Sendo que o David é um fantasma. O que eu não gosto, e não é que eu não gosto, eu gosto menos, porque eu adoro Starman, mas eu não gosto da explicação que é dada depois para esses encontros. É isso que me desanima. Mas eu nem sei essa explicação, então... Não, mas eu não vou te falar. Deixa eu viver na ignorância, deixa eu dar um decipher. Não, pode ser que você até goste, viu, Luiz? Não é essa questão, é que eu realmente, quando vocês falam, eu vejo o Maurício falar assim, é que começa do nada, não tem, né, ele já tá já no cemitério e já começa assim, já desenrola, e eu achei isso também interessantíssimo, cara, só que isso daí não é desse jeito, assim, lá na frente. Você tá falando isso, Reginaldo, e eu já tô um pouco triste, porque isso era uma coisa que eu realmente não queria explicação, eu queria que ele tivesse, talvez fosse um sonho, talvez fosse qualquer coisa, o leitor também, ficasse sem explicações, pô, seria tão legal, velho, claro. Ah, em 96 ele vai ter o encontro desse porrinho, não é explicado, assim, acaba a série e não explica, quer dizer, isso é uma coisa que só ficaria só pra James Robson, pô, isso era um sonho, isso era uma coisa, talvez a última edição aparecesse Morpheus ou Daniel, não sei, mas assim, eu gostaria muito que ficasse sem explicação isso. Ah, já eu procurei explicação em tudo aqui, até as lápides que aparecem e tudo mais nessa releitura, eu saí jogando no Google depois. Mas você achou alguma coisa, Maurício? Achei duas coisas só. Assim, uma fica meio óbvia quando você lê tudo no, de vez, né? Que é aquele mausoléu maior que eles estão conversando no final lá, depois que eles resolvem terminar de consertar a destruição que eles fizeram. O cemitério, que é o nome do fundador da cidade, que é o Burnley Ellsworth, que é quem até no começo da primeira edição ele tá dizendo, né, que foi quem achou a pedra preciosa e acabou fundando a cidade. E no final, que eu fiquei catando aqui onde é, joguei no Google com aspas, sem aspas e tudo mais, só fui achar num blog sobre Starman, justamente, o cara disseca edição por edição. Eu vou passar pra vocês esse link até, que é bacana. No último quadro, o Jack tá indo embora, né, e tem lá um epitáfio, enfim, uma lápide meio quebrada, falando que tem esse 1876. E eu vi nesse blog aqui dizendo assim, ó, não existe um autor específico, né? O epitáfio naquele frontispício ali é um sentimento comum em túmulos no norte e nordeste da Inglaterra. Nenhum autor é acreditado. Provavelmente ele é colocado como uma forma de inspirar a contemplação e a ideia que todos nós encontraremos a morte um dia. Então eu fiquei bolado com isso, mais uma vez, assim, o sentimento é algo espiritual, enfim, me deixou com muito mais perguntas do que respostas. Acho que realmente, se acabasse aí o encadernado, eu ficaria boladíssimo, me perguntando quando é que sai o novo. Estrelas, eu as tenho amado por tanto tempo e vocês em troca me deram tamanho e poder, eu o aperfeiçoei. Esse bastão de gravidade não pude evitar, não podia, não consigo estancar as ideias, elas são como o vento, a maré. Ainda assim, agora que o aparelho está pronto, tenho receio de falhar, de ter sucesso, de droga. E dia. Antes de continuarmos, eu gostaria de agradecer a participação do Diego na primeira metade desse programa de estreia. E a partir de agora, eu, o Luigi, o Maurício e o Reginaldo daremos andamento às edições a seguir. Na verdade, deixa eu parar um pouquinho e combinar com vocês uma coisa. Até aqui, a gente falou das edições 0 a 5. Então, naturalmente, vamos agora para 6, certo? Errado. Vamos para a sétima edição e vamos pular também o número 11, né? Como é que eu explico? Essas duas edições giram em torno dos causos, né, relatados nos diários do Sombra. E assim como o Neil Gaiman fazia lá em Sandman, esses contos eram publicados à parte, né, em antologias como Terra dos Sonhos, Fábulas e Reflexões. Eu acho que dá para fazer o mesmo com Starman. Então, nossos papos sobre as historinhas dos tempos passados vão sair reunidos nos episódios 3 e 6. Aí quando a gente chegar lá, eu detalho melhor isso, beleza? Beleza, então vamos seguir. Como vimos, né, o Jack tinha uma lojinha de antiguidades que foi explodida pelo Kyle. Nesse comecinho da sétima edição, o Jack tá tentando refazer seu estoque para poder continuar no negócio. Como ele perdeu tudo no incêndio, né, ele tá descapitalizado. E aí vai buscar mercadorias nas partes mais afastadas de Opal City, como esse condado de Turk, né, uma região interiorana meio redneck, né. Cara, é um barato ele tentando fazer negócio com esse povo, né. Tem um lá que ele desconfia que matou o vizinho, né, e o cadáver tá enterrado na propriedade. James Robson é só referências, né. Se não tiver um glossário assim, no gibi, você até passa batido na maioria das citações. Aí ele chega num circo, né, para tentar comprar uns pôsteres antigos, né, com o proprietário, né, o Senhor Alegria. Antes disso, ele dá uma volta para ver as atrações do show de aberrações. Né? Tem tipo um monstro da Lagoa Negra, um anão vestido de nazista, uma mulher com tentáculos e uma aberração cósmica, né, que o Maurício daqui a pouco vai dizer quem é. Ele vê que tem algo errado e começa a fazer perguntas, né? Daí quando ele vai embora, essas aberrações atacam ele. Aí todo estropiado, ele volta para casa, né? Pega seu equipamento e decide voltar para o circo para uma revanche. Na volta, as aberrações sob a liderança da Otávia, né? A mulher dos tentáculos, revela que o dono do circo é um demônio incubo e está mantendo todo mundo de refém. Jack usa o bastão cósmico e aí com a energia combinada dessa tal aberração cósmica, o Senhor Alegria acaba sendo expulso do circo. Reginaldo, a aplicação desse incubo tá certinha mesmo? Você tem aquele dicionário infernal, né, da UNB e a do ESP, né? Você chegou a dar uma olhadinha? Aproveita e faz teu comentário inicial sobre essa noite no circo. Ah, eu acho que ele tá bem caracterizado. Claro, normalmente o incubo é mais associado a uma personagem feminina, né, assim. Mas eu acho que é uma boa adaptação para a história, funciona bem. E eu acho que ficou interessante, assim, a caracterização dele, assim. Aí já é, vamos dizer assim, mérito do Tony Harris, né? Que ele faz, assim, ele parece mais um gênio, assim. Ele fica com um aspecto meio oriental, assim. Um Jin, né? A forma como ele é caracterizado durante o combate, assim, né? Que ele perde um pouco o aspecto humano, assim. Eu acho bem legal. Eu gosto muito dessas duas edições. É um respiro, assim, depois daquela montanha-russa inicial. É a hora de você ver o protagonista tendo um pouco de rotina. É uma daquelas situações onde o autor cede um pouco de espaço para o artista, né? Eu acho que o Tony Harris devia gostar de circo, alguma coisa assim. Você vê que ele costuma falar que, por exemplo, a parte de pirata é toda do Tony Harris, né? Que ele gosta do tema, né? Que é uma coisa que nada do James Robson, né? O mérito de inserir os piratas é do Tony Harris. Eu acho que o circo também, porque eu já vi alguma coisa referenciando o artista, né? A predileção do artista, né? E eu achei também, por ter assistido há pouco tempo, né? Até tô lendo o livro por causa disso também. O livro é O Beco das Ilusões, aquele filme do Del Toro. Como que chama? O Beco do Pesadelo, né? Isso, isso. É um filmaço, bicho. É a caracterização que a gente vê do circo aqui, do Starman. Aquela coisa de itinerante, mambembe. O livro também, puta, o livro é ótimo, cara. Assim, é muito bom. Faz uma descrição do circo itinerante, o termo que ele usa, que não é bem circo, né? Aquele carnival, né? Que é uma coisa meio show de freak show junto com parque de diversões, junto com esses espetáculos assim pequenininhos, né? Os shows. É bem legal que no livro ele fala assim que quando chove tem lama e quando não chove tem poeira. Quando eles partem, eles deixam buracos secos ou buracos cheios de merda, assim, que é as estacas das tendas ou as fossas, porque realmente imagina que é assim, é em campo aberto que ficavam aquelas barraquinhas, as tendas, né, e os trailers, né, dos artistas, né, então, quer dizer, cara, é um negócio até bem rústico, assim, né, então é bem interessante de você ver, e quando, no filme, eu imagino essa caracterização, porque o Del Toro, ele faz assim, ele carrega nas cores, mesmo sendo um filme mais sério dele, que eu acho ótimo o filme, também não deixa de dar um tom, não é fantástico, mas um colorido mais acentuado, assim, né? Eu até acho o Selvagem, foi traduzido aqui pra cá no filme como Selvagem, mas no livro também chama ele de Geek. Acho que em inglês, no original, até é chamado de Geek, né? Que é aquele show do Selvagem que ele come, né? Ele arranca a cabeça da galinha com uma mordida, assim, e na verdade, ele não é selvagem coisa nenhuma, é um viciado, né? Na verdade, ele é preso dentro do circo, assim, né? Uma coisa horrorosa, até. Desumanizam ele, né? É isso, exatamente. Então, ele é bem parecido com o que acontece com o Starman Azul, assim. Então, tem uma relação toda legal que acho que vale a pena quem lê essas duas histórias buscar essas duas referências, o filme e o livro, que, assim, eu já tinha ouvido falar. Na verdade, o livro foi vendido, eu não sei se foi pro Ron Perlman, que ele passou pro Guilherme Del Toro, ou se foi outra pessoa que deu de presente depois pro Guilherme Del Toro e falou: ah, esse livro tem uma maldição, ele é amaldiçoado, e ele também tem uma estrutura, cada capítulo é uma carta de tarô, e ele é bem estruturado, assim, né? Então, o protagonista, o Stanton, ele é o enforcado, o Pete lá, o que faz truques de mágica, ele é o mago, a esposa dele é a sacerdotisa. Então é bem legal, cara, o livro. Ele é muito bom, cara. Ele, na verdade, ele é até mais pesado que o filme. Ele é bem mais denso que o filme, até porque ele foca nessa questão mesmo de degradação humana. E não tem nada disso. Focando no Starman, não tem nada disso. Tem um pouco, sim, realmente, que você acha que é a ameaça que o Starman vai lutar. Na verdade, são pobres coitados escravizados por esse íncubus, né? Assim, é íncubus, né? Que ele chama, né? É. Então, tem um anãozinho, né? Que ele se veste de nazista e ele é judeu. Então, puta, cara, é assim, cada um deles tem um sofrimento lá. Essa Octavia, ela parece um polvo, né? Ela tem as extensões, assim, é uma deficiente, né? É triste até a história um pouco. E tem até acaba até tendo um final feliz, eu acho. Então, eu acho legal, assim, é um final até pra cima, assim. Ele vai criando, assim, tipo um núcleo, né? Você vai vendo, vai se formando, assim, uns coadjuvantes, né? Tem um núcleo lá do observatório, você vai ver que esse círculo acaba virando também um núcleo, também, assim, de personagens, assim, que eventualmente ele vai revisitá-lo, né? Eu acho bem legal isso. Isso, essas primeiras histórias, ela até tem um ritmo mais devagar, ela tem uma construção mais lenta, parece que tá tomando um fôlego, realmente vai construindo esse núcleo, ele vai apresentando aí algumas peças, eu acho, mas é interessantíssimo, não é ruim não, é interessantíssimo. Essas duas primeiras eu acho uma delícia de ler, cara, assim, eu acho demais a caracterização dele em busca das quinquilharias, né? Ele fala uma hora que ele tá procurando Fenton, né? E Fenton é um barato de você, se você pesquisa, são vasos, assim, de vidro, e é um negócio bem americano, cara, assim, bem do meio oeste americano, assim, um negócio tem mais de 100 anos de tradição, assim, vasos, objeto de decoração mesmo. Se você vê também esse Fenton, esse que ele tá falando é vidro, mas também tem porcelana Fenton, mas esse que ele mostra, até no desenho você vê que ele é todo pontudinho, assim, e nessa última tradução aí da Panini, ele fala em acho que vidro, vidraçaria, alguma coisa assim, mas antigamente ele não falava, e eu ficava cismado disso, até fui pesquisar o que era Fenton, porque tem o Fenton de vidro, que é esse, é americano, e é esse que tá falando na revista, e tem um Fenton que é porcelana, que é aquela porcelana azul, branca e azul, que costuma ter em xícara, que você vê, é bem tradicional mesmo, e esse não é americano, tem porcelana inglesa, Fenton, tem a chinesa também, que é até um processo químico que faz esse branco e azul. Então, cara, é um negócio assim, específico do específico, assim, é o detalhezinho que tem em Starman, assim, é a linha da linha, né? E aquele caipira, ele tinha um ódio da mãe, né? Ele fala que ele de vez em quando dava uns tiros ele separava alguns pra dar uns tiros, cara, assim, é muito doido, assim. O detalhe do detalhe, né? Por exemplo, assim, o carro que o Jack dirige é uma ambulância da Segunda Guerra. É um carro adaptado da Segunda Guerra, assim, mas é muito específico, cara. E assim, se você vai atrás, ter um modelo, é muito legal você ir atrás, assim, né? Eu até anotei ele, é um Studebaker. Phoenix Mint, de 1937. Então ele é todo estiloso, assim, cara. Você é, sabe, é muito legal isso. É muito legal você pegar um fiapinho, assim, de detalhe, assim, e ir destrinchando, assim, na história. Você, com certeza, você vai descobrir alguma coisa, assim. É muito legal de ir atrás mesmo. Só outro detalhe, né? O James Robson, ele faz um trocadilho bem bacana, né? Com o título dessa história, assim. No idioma original, quer dizer, no português ele se perde. Né? Mas em inglês ele fica A Night at the Circus, né? Que pode ser tanto uma noite no circo, quanto um night, né? Do sobrenome Night, um night no circo, né? Quanto a essa tal aberração cósmica, esse arco inicial, assim, do segundo volume, acaba também expandindo a ideia de que esse gibi do Starman não vai ser apenas sobre o pai, Ted Knight, e o filho, Jack Knight, né? Mas também sobre todos os personagens que já carregaram essa alcunha, né? Então é bem legal quando o Jack resgata essa aberração, né? Depois de fazer, assim, uma consulta, assim, nos diários do Sombra, ele descobre que esse sujeito aprisionado, em algum momento dos anos 70, também foi chamado de Starman, né? Daí, ele fica como um senso de dever, assim, e familiaridade, assim, com o codinome, ele decide levar esse cara para que o pai, assim, arrume algum jeito de ajudá-lo, né? Já que ele desaprendeu, assim, o inglês, né? E tá meio catatônico, né? Talvez sem memória, né? Maurício, quem é esse Starman, né? Puxa aí a ficha corrida dele e faz seu comentário, né? Dessas duas primeiras edições. Cara, esse é o Michael Thomas, ou Michael Thomas, e é um personagem criado pelo Gary Conway lá atrás em 76, para um gibi chamado First Issue Special, que é um gibizinho. Eu até achei o scan disso aqui. Vou fazer um comentário a seguir sobre o personagem mesmo, o visual do personagem. Mas ele basicamente é um Starman dos anos 70, né? Um alienígena do planeta Talok 3, que é um planeta irmão do Talok 8, da Moça das Sombras, ou Penumbra lá da Legião dos Super-Heróis. Eu não sabia disso, não me recordo, não li o resto dessa série ainda, né? A gente tá se propondo aí lendo enquanto a gente grava. Não sei se isso vai ser explorado a seguir, mas existe essa relação aí, e que se explica que o povo de Talok 8 tem um tom de pele mais escuro, né? Um azul mais escuro do que o povo do Mikal. Ele é enviado para a Terra como se fosse uma vanguarda, né? Para preparar a Terra para ser assimilada por Talok 3, mas ele acaba chegando aqui, se encantando com a cultura do planeta Terra, e se torna meio que um herói satentista mesmo. Ele tem aquelas costeletas, o cabelo pigmalião, uma roupa bem estéril, parece um macacão mesmo, assim, uma camiseta regata colada, com luvas que vem até o meio do braço, né? E do bíceps. E ele vive pouquíssimas aventuras, ele tem muito poucas participações aqui. Eu confesso que em achar até imagens dele antigas é bem difícil, mas esse é meu comentário. Na primeira aparição logo dele no gibi, você consegue perceber que ele tá com o amuleto no peito, que é o cristal sônico, que é o que dá o poder para ele, né, de projeção de energia, de voo e tudo mais, que a gente vai ver mais pra frente ele usando. Tem invulnerabilidade também, vive algumas aventuras aqui, mas some, e só vai ser resgatado mesmo, a gente vai descobrir que ele teve essas décadas aí como prisioneiro desse circo, esse show de horrores aí. Não encontrei muitas referências a ele. A gente sabe que existiam vários Starman, né, vários personagens com esse nome dentro da história da DC. Conway conta que na verdade ele gostava do nome Starman apenas e pensou um personagem a partir disso, e dá pra perceber que há uma influência aí da música do David Bowie, né, do Starman, que vem do espaço para nos avisar de alguma coisa, para trazer uma mensagem e tudo mais. A ideia aqui, até a capa dessa First Issue Special 12 de 1976, março de 76, tem esse visual dele, né, e pergunta, ele veio para salvar a Terra ou para destruí-la? Ele tem esse visual estranhão, e como eu falei, né, a princípio ele usa numa corrente esse cristal sônico, e depois ele acaba sendo encrustado no peito dele, como a gente vê nessa primeira aparição. Ele tá ainda com essa luva alta, né, que vem acima do cotovelo, na metade do bíceps, e tem o cristal já encrustado no peito, naquele formato meio triangular com pontas partidas. Só que logo depois a gente vê ele já sem essa roupa, né, sem esse vestígio do uniforme antigo, e com o cristal no formato diferente, é como se ele tivesse enteado mais, não tem mais essa parte triangular, tem apenas um meio orbe que fica protuberante no meio do peito dele. E eu concordo com vocês, assim, é quase que um freio de arrumação na história, esse arco, né, esse encontro aí com esse show de horrores e tudo mais. Já veio aí o Jack, realmente é um personagem bem pouco convencional. Ele já encontrou lá a Otávia, né, essa mulher polvo, ela tem o tentáculo no olhar do braço, já tem uma noite com ela, mas a seguir ele acaba tendo, né, o bichinho lá do heroísmo vai despertando cada vez mais nele. Ele se sente responsável por salvar aquelas pessoas que estão ali presas, especialmente o elo que ele sente com o Mikal, né, com quem ele fez uma ligação telepática. Enfim, tem muito desse psicodelismo dos anos 70 ainda no personagem. Uma coisa bacana eu gostei muito quando ele fala de Opal City, que fala que é diferente de muitas cidades, né, Opal City não tem subúrbios, não tem aquela transição do centro urbano para casinhas mais afastadas, para uma área rural, e aí você vê uma outra cidade depois. Ele já tem essa zona rural logo, né, não existe um subúrbio e tudo, e aí o Robson vai construindo mesmo a geografia da cidade junto com a história e tudo mais. Às vezes pode ser um pouco chato, eu confesso que me perde às vezes nessa, na quantidade de referências que ele vai jogando. A gente comentou isso, como o Robson gosta dessa coisa de colecionismo, memorabilia, histórias e causos, e é histórias, né, com é de objetos e obras e tudo mais, mas eu acho muito bacana quando ele faz isso servir a história, como é nesse caso aqui. E resumidamente, né, a gente vai ver o Jack sendo quase morto quando descobre o Mikal lá. O Alegria tenta convencê-lo de que que é só um personagem que tá saindo do controle do artista, de tão convincente que é. O Jack consegue fugir disso, volta com o seu bastão, né, disposto a libertar aquelas pessoas, e tem um confronto tanto com o capanga dele, né, o Crusher, não me recordo como foi traduzido aqui, e o Alegria, e acaba se tornando o herói daquele povo ali. E como vocês disseram bem, acaba sendo um núcleo que vai ser revisitado a seguir, e o Mikal vai ser encaminhado ali para o observatório, por conta do conhecimento que o Jack tem, de que ele foi conhecido como Starman no passado, e deixa com o Ted, com o pai dele, né, para fazer esse cuidado, essa reabilitação do Mikal. Eu confesso que eu não conhecia por um instante até, eu acho que cheguei a confundir ele com o Ferris Knight, que é o Starman do DC 1 Milhão, que aparentemente aparece a seguir também, né, sem spoilers, inclusive, para mim. Mas não, é um Starman completamente diferente. Ele também nunca tinha sido publicado aqui. A primeira vez que eu li naquela ediçãozinha semi-pirata, né, que já comentamos também, não entendi nada. Me veio à mente só a ideia mesmo do Starman David Bowie, né? Tá fazendo uma referência a isso, que é. E de fato há aí esse fundo de referência à música mesmo. Depois dessa noite no circo, né, o Jack, ele retoma seu cotidiano, e a gente começa a perceber que, ainda que a maneira dele, né, ele tá começando a gostar, assim, de seu Starman, né, e esse finalzinho é bem específico, né, ele fica bem feliz de ter ajudado esse pessoal nessas, né, aberrações, né, eles até, como esse senhor Alegre era o proprietário do circo, né, e eles decidem ficar no circo, né, aí inclusive a Octavia se torna a líder deles, né. Você bem falou, né, eles têm aquela noite lá, né, aquele rally roll. Acho bem legal lá no recordatório ele dizendo que ela mesma assim descartou, não, aquilo é só a noite e tal, assim, no, que ele não fosse apaixonar por ela, né, mas assim, eu acho bem legal, assim, o lance dele se reconectar, assim, com o pai, né, especialmente porque, como falamos, né, o Jack tem muito da mãe, né, sendo uma pessoa das artes, e o Ted, obviamente, um homem das ciências, né. Aí, lendo agora, eu fico o tempo todo, bicho, me lembrando da dinâmica lá do Terry McGinnis e o velho Bruce Wayne, né, de Batman Beyond, né, que é uma parceria, assim, pai-filho, né, mas partindo de um filho que tem pouco nada a ver com o pai, né. Eu nunca vi por aí qualquer produtor falando se esse Starman do Robson serviu de inspiração, até porque o Starman é de 94, né, o Batman Beyond é de 99, mas em certa medida eu acho que até o design, esse meio art deco dessa, né, o Gotham, viu, Maurício, lembra um pouco, assim, a Opal City do Tony Harris, né? Pode ser coincidência? Eu acho que pode. Mas ali em 99, né, o Starman já era, eu acho, um sucesso de público e crítico, né? Eu tava vendo aqui, em 97, o Robson, ele já tinha até ganhado, assim, um Eisner por esse gibi, né? Então, era um gibi, assim, com visibilidade no mercado, né? E a gente sabe que o Bruce Timm é aficionado por esses personagens clássicos da DC, né? Enfim, nesses papos, assim, entre pai e filho, né, surge uma rusga que o Ted tem com a estampa de uma camisa, né, que o Jack gosta de usar, né, justo porque ela remete a ser uma memória bem ruim, assim, do Starman original, né. Reginaldo, explica por que essa imagem, assim, do boneco de pano, assim, ou ragdoll em inglês, causa um certo desconforto, assim, em Ted Knight, né. Aproveita e diz se você acha que a Sociedade da Justiça fica menos super e mais humana depois dessa revelação. Não é a primeira vez que aparece o Jack com uma camisetinha, assim, até bobinha, né, parece uma Emília, assim, na estampa, né, assim, um bonequinho de pano, assim, né, com o cabelinho, assim, o narizinho em triângulo, assim, é uma estampa até bobinha, né, só que dessa vez, assim, enquanto ele tá conversando com o pai fala pra ele, eu já te falei que eu não gosto dessa camiseta, tal, e ele fala assim, ah, eu nem percebi, né, pai, mas eu não entendo porque você não gosta, isso daqui é só, eu sei que ele era um adversário seu, mas hoje ele até faz uma relação que eu acho que até uma das referências que o James Robson tá querendo criar entre o personagem com o mundo real, né? Então ele até faz uma referência que o Axl Rose uma vez usou num show uma camiseta com a estampa do Charles Manson. E ele fala, ó, ele usou, ele fala essa situação, ele fala, ó, ele como se fosse uma figura pop, né? Não tem nada a ver e tal. E aí o Ted fala pro filho, fala assim, ó, não, eu vou te contar o que houve, que ele não era só um vilãozinho, não era assim, ele até durante um tempo foi o boneco de pano, ó, o nome até engraçado, engraçadinho assim. Personagem, sim, vamos lá, vamos falar as duas histórias primeiro, né? Primeiro, concluir a do pai falando pro filho, né? Ele conta que Boneco de Pano era realmente um vilão de segunda ou terceira do Flash, que de repente ele deu um estralo nele, ele começou a formar um culto, uma espécie de culto super radical, que começou a ficar cada vez mais violento. A Sociedade da Justiça, alguns membros tiveram que intervir, prenderam esse Boneco de Pano, né, esse vilão. Esse maluco virou para alguns membros e falou, né, ele falou assim, ó, eu conheço sua esposa, eu conheço, você tem família, você tem isso, você tem aquilo. Ele falou pro Ted, falou, ó, você tem dois filhos e a esposa, e eu, se eu não for atrás, eu vou mandar meus capangas, né, meus discípulos atrás, eles vão matar eles. Ele acabou se soltando nisso que ele se solta, mais pra frente até você vê a história, porque é isso que é interessante, o Ted tá contando pro filho essa história e depois você vê, uma das edições é exatamente isso, uma arte até feinha, não é do Tony Harris, né, é uma arte até feinha, eu achei, mas é legal você ver essa história, primeiro contada pelo pai e depois você vê a história inteira, você vê que o Boneco de Pano, ele é um contorcionista, por isso que ele se chama Boneco de Pano, ele consegue se soltar e aí na confusão, você não sabe qual dos heróis, porque tá o Alan Scott, tá o Flash, tá o Starman, eles atiram, né, eles soltam uma rajada lá e matam o Boneco de Pano. O trauma do Ted tá falando pro filho é isso, que além do Boneco de Pano ser um psicopata que ameaçou a família, eles tiveram que matar ele. O filho entende, né, que não é só a questão dele ser um psicopata, né, uma figura sinistra, é também o que o pai dele teve que fazer para preservar a família. Então é bem legal, é bem interessante isso, né? E o desdobrar da história. Na verdade é isso, o Boneco de Pano era um personagem, sei lá, de quinta categoria, assim, um personagem, um vilão do Flash, né, do primeiro Flash, do Joe Ciclone, assim, que não tinha poder nenhum. Ele era também um personagem de circo itinerante, assim, que aonde o circo ia, ele fazia os assaltos. Ele tinha essa capacidade de se contorcer, então ele entrava em lugares apertados e se vestia que nem um bonequinho de pano mesmo, com esse visual, assim, que é até, vamos dizer assim, até bonitinho. Na história do Starman, ele fica super sombrio e os discípulos pintam a figura dele na testa. É bem sinistro, assim, é bem esquisito. Para a história, funciona super bem porque tem essa conotação sombria. E é legal você ver a sociedade reunida. Eles não estão velhinhos ainda, mas eles estão já, assim, num período, assim, acho que é anos 80, mais ou menos. Reunidos, eles se reúnem, é o Homem-Hora, o Meia-Noite, o Flash, o Lanterna Verde e o Starman. Para resolver isso daí em Opal, né? Quem avisa eles, né, que o Boneco de Pano tá, acho que ele sequestra, né? Sequestra uns gêmeos. Quem avisa eles é o Sombra, né? O Shade avisa eles. Cara, é muito legal assim, né? Essa história que o pai tava contando e depois você vê ela numa das edições assim. E realmente você vê que eles tiveram que abrir mão daquela nobreza heróica que você via antes na sociedade, realmente para preservar a família. Eu acho legal demais a sociedade da justiça com o James Robson só cresce, ela só ganha dimensão, assim, qualidade, assim, não tenho o que falar, assim, que era antes uma coisa, assim, rasa, né, superficial, até porque esses personagens, eles vinham lá de trás, né, da Era de Ouro, na mão do James Robson, desde a própria mini que ele escreveu, né, da Era de Ouro, ele só enriquece eles, e essa história é mais uma dessas peças aí para enriquecer a sociedade. Deixa eu fazer só dois comentários aqui antes da gente seguir. O Ragdoll, né, o Boneco de Pano, volta depois, eu acho que é no Vingança do Submundo mesmo, que perpassa inclusive com esse gibi, né, a gente vai ver aí um personagem voltar, que é o Dr. Fossos, mas se não é na Vingança do Submundo, é numa série seguinte, na qual ele retorna com poderes mais demoníacos, né, com uma capacidade maior lá de se dobrar e tudo mais. Ele chega a fazer parte daquele gibi, o Secret Six, né, que tá na época lá da Crise Infinita. Na verdade, viu, Maurício, eu também tava olhando aqui, esse personagem, ele teve três versões, assim, são três personagens diferentes, né? Porque, por exemplo, esse que o Reginaldo falou aí, ele aparece inicialmente como um vilão próprio do Jay Garrick, né? Esse Flash da Era de Ouro. A primeira aparição dele, eu até anotei aqui, é um em Flash Comics 36, de dezembro de 42. É a criação dele do Gardner Fox e Lou Ferstadt. O segundo Ragdoll, é esse que você tá falando aí, e é o que aparece aí na série do Starman do James Robinson, é o Colby Zegg. Eu acredito que seja o mais psicopata, né? E o terceiro Ragdoll, que é esse aí do Secret Six, né? Da Gail Simone e Dale English, né? Ele, na verdade, ele aparece primeiro naquela Vilões Unidos, né? Naquele prelúdio lá de Crise Infinita, né? Pronto. Aí esse terceiro Ragdoll, ele é o filho do original. Assim, o nome do original é Peter Merkel. Esse terceiro é Peter Merkel Jr., né? A gente ainda vai voltar a essa história, né? Como o Reginaldo falou, agora em detalhes, assim, no ponto de vista, assim, do Sombra, né? Acho que a gente vai discutir essa história, que ela é contada assim nessa edição 11, né, que a gente tá pulando hoje, assim, e vai integrar essa, como eu falei, essa antologia dos Diários do Sombra. Essa é a hora que preciso mostrar que sou durão, quase com abnegado, exigindo material de circo e cartazes como compensação pelo que fiz, pela liberdade deles. É isso aí que eu vou fazer. E se eu for embora, após cumprir minha boa ação feito um cowboy das antigas, onde é que eu vou parar? Se eu não tomar cuidado, posso me tornar tudo que papai quer que eu seja. Um herói por vocação. Mas isso não vai acontecer. Tem que ser durão. Mas, cara, essa sensação, fazer o que é certo e ainda sobreviver, me faz sentir ótimo. Nascido numa segunda-feira. Eu tava dizendo que o Jack, ele tá gostando de ser super-herói, né? Mas sempre com esse data vênia dele, né? De não jogar assim conforme as regras dos outros, né? Ser o Starman nesse primeiro momento, assim, não chega a ser a prioridade dele, né? E nem sempre ele age, assim, pelos motivos mais altruístas, né? E uma dessas ocasiões é quando ele recebe, assim, um telefonema da Jane Hayden Scott, né? Que é a Jade, né? A filha do Lanterna lá, Alan Scott. Aí ela usa, assim, um vínculo, assim, que o Jack ainda não tinha se dado conta, né, de que eles eram filhos, assim, dos heróis da SJA, né, e deveria existir, assim, uma espécie, assim, de camaradagem, assim, uma irmandade, assim, informal, assim, entre eles, né. Ela diz que, num passado assim, recente, assim, tinha uma amizade, assim, com o Solomon Grundy, né, e aí eles se afastaram, né, mas ela nunca deixou de ter um carinho, assim, preocupação com ele, né. Daí ela soube que o Grundy vinha sendo avistado, assim, nos esgotos de Opal City, né. Aí o pedido dela, Jack, é que ele vá checar se o Grundy tá bem, né. E, assim, imagina, né, uma pessoa sensata, assim, nem cogitaria fazer isso, né, mas acho que não é o caso do Jack, né, porque ele acaba chegando, assim, numa solução, assim, bem pouco ortodoxa, ganhando o Grundy, assim, na lábia, né, ou pelo menos no estômago, né. Ele oferece um sanduíche e tal, leva lá pro observatório e acaba sendo outro núcleo, né. Ele fica fazendo companhia também lá ao Michael Thomas, né. Na verdade, esse Grundy tá bem morta fome, né, bem diferente, assim, do aspecto Hulk, assim, mais tradicional dele, né. Na verdade, eu tava lembrando, eu e o Reginaldo e o Mauro até a gente discutiu rapidamente isso naquele episódio lá do Universo DC, pelo Neil Gaiman, né, que lance lá da teologia vegetal, assim, do que o Neil Gaiman fez, assim, era uma proposta que ele tinha lá, se ele fosse pegar lá o Monstro do Pântano, né, que ele vincula, assim, o Solomon Grundy naquela hierarquia do verde, né. Ele disse que o Grundy é um Earl K, King, né? E.R. L. King, né? É um elemental que captura, né, a consciência de um ser vivo, assim, para ser um porta-voz que reconciliar a humanidade e o verde, né? Se um monstro do pântano, segundo o Gamer, é um Earl King, né? Mas o Grant é referenciado como um Earl King, assim, mal formado, né? Assim, que se estragou, assim, no momento da criação. O game usa exatamente esse termo, assim, se estragou, né? Um Earl King avariado, assim, que sobrevive nessa forma trope aí, né, meio zumbi, né, aí desse mafioso Cyrus Gold, né, que ele é assassinado, ele cai nesse pântano, sei lá, nessa sopa aí, e ele acaba sendo inicialmente assim um vilão do Lanterna Alan Scott, né, talvez por ter justamente essa conexão vegetal assim com a madeira, né, e a madeira era a fraqueza assim do anel do Alan Scott, não sei se é viagem minha. Aí se a gente olha assim para a criação dele, né, a primeira aparição dele foi em All American Comics 61, de outubro de 1944, que é muitos anos antes do Monstro do Pântano, né, que, salvo me engano, é do comecinho dos anos 70, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, é 1971, em House of Secrets 92, então o Cyrus Gold poderia ter ocupado, assim, o lugar do Alan Holland, né, como o Earl King no século 20. Eu sou fã, assim, dessa amarração do gamer, né, mas vamos lá, o que, é que vocês acharam desse Solomon Grundy baixa renda em Starman? Fala aí, Maurício. É, lembrar que o Grundy tem aquela história de que ele ressuscita, né? Ele tem várias encarnações e há variações de personalidade, de aparência, de força, até em cada reencarnação dessa. Então, é plausível que a gente veja um Grundy até um pouco mais falador, né? Apesar de que puxa um pouco lá daquele Hulk dos anos 70, 80, na pouca articulação das palavras, mas não é um Grundy que a gente viu em O Dia das Bruxas, por exemplo, e em várias outras aparições posteriores em que ele só fica recitando os versos, né, do Nascido numa Segunda e tudo mais. Mas eu gosto de algumas coisas mesmo aí desse. A motivação do Jack, né, ele tem um crushzinho na Jade, né, na Jade, e por isso ele vai lá, tipo assim, ah, ela é gostosa, né, então quem sabe ganha uma moelzinha aí pro futuro, né, nossos pais já se conhecem, já é uma ligação, e agora ela me deve uma. Não condeno, não. Quantas vezes a gente já não fez disso, né? Homem é besta demais com essas coisas e acaba caindo nessa cilada. Nunca vai ganhar nada com isso, mas paciência, a esperança é a última que morre. Mas morre. E ele dá uma rajadona no peito do Grundy, e o Grundy pergunta assim, pô, por que você me bateu, né? Ele, pô, eu tava assustado. Não, eu também tava assustado. Então, beleza, vamos pra galera aqui, vamos lá pra cá. O pai, o Jack é aquele filho que fica resgatando animal na rua e fica levando pros pais cuidarem, né? Pai, mãe, cuida desse bichinho aqui, dá um jeito nele. Já temos aí o Mikal e agora o Grundy também, né? Que são os cabeludos coloridos. Bichinho de estimação do Ted agora. E aí, Reginaldo, o que, é que você acha aí do Solomon Grundy? Morta fome, baixa renda, sei lá. Ah, cara, é assim, eu gosto sim, porque depois você vê aquele texto do James Robson, ele falando exatamente isso, que se dependesse só dele, isso daí seria uma história pobre de uma edição com o Solomon Grundy sendo um vilão que iria aparecer e sumir nessa edição. Foi o Tony Harris que fez essa figura diferente, uma outra criatura que ganhou vida e cresceu na história, né? Cresceu, virou outro personagem, ele faz parte do núcleo da série. Então acho legal demais, né? Eu acho legal demais mesmo. E mais pra frente ele é mencionado como uma criatura do verde. Aqui nós vamos falar mais pra frente disso, né? Dele. Então eu não sei, né, se isso se encaixa tão bem assim, mas eu acho legal. Faz parte da mitologia. Eu sempre vi o Grundy como um zumbizão mesmo, assim, né? Mas não sei se funciona. Talvez precisaria ser desenvolvido pelo Gaiman, isso daí melhor mesmo, mas eu acho legal. Eu acho ele, assim, delicado, assim, né? Um monstrão delicado, assim, né? Pra história ele funciona bem demais, assim. Pra série, eu quero dizer, né? Você falou que eles tinham que ter uma associação, né, Luigi, os filhos da sociedade, e eles tinham, né, que era a Corporação Infinito. Isso. Foi deixado meio de lado, né, no pós-crise, e o Jack nunca fez parte disso, né, mas os filhos da sociedade tinham sim, né, um clubinho deles mesmo, né, que era a corporação, e era um barato, né, assim, então, de certa forma, funcionava, de algum jeito funcionava, né, assim. Tinha também, não sei se vocês liam isso, mas aquele site só de fanfic, o Hiperfan, que era bem conhecido aqui, ele ainda deve estar no ar, sim, mas tinha uma série do Starman que era, eu não lembro o autor, cara, falha minha, talvez se eu procurar aqui eu acho, que ele escrevia uma série do Starman bem legal, cara, e bem longa, né, e ele seguiu por aí, cara, ele criou um romancezinho do Starman, do Jack Knight, com a Jade. Então aí, em algum lugar aí na cabeça de alguém, isso daí se realizou, né, que é um barato assim, porque realmente ela é um personagem interessante, sabia? Você vê que ele fala que ela é modelo, assim, então fala do tom da pele dela, né, que deve ser super chamativo, assim, né, deve ser um verde diferente da Mulher Hulk, assim, né, porque eu nunca vi mencionarem a Mulher Hulk desse jeito, do jeito que ele fala da Jade aí, né. Ela foi namorada do Kyle, né? Do Kyle Rayner, né? Kyle Rayner. É, foi um tempo, né? Sim. E termina por conta da Dona Theoy, né, o Kyle foi um agregador ali dentro do universo DC, né, a galera fala do Asa Noturna só, mas o Kyle tá bem rodadinho lá. Eu penso justamente na Mulher Hulk, Reginaldo, quando eu penso na Jade, porque ela tem essa história, essa persona pública, né, conhecida também, talvez também pela pele verde também, a pessoa, as duas, apesar da Jade nunca ter tido essa faceta cômica, né, uma coisa mais engraçadinha, com a Mulher Hulk conhecida e tudo mais, mas a Jade já esteve aqui e ali em vários grupos, já fez umas participações na Liga da Justiça também, e é uma personagem que eu acho muito simpática também, independente de bonitona, gostosa, não existe de verdade, não é isso, mas é uma personagem que tem um poder legal, né, derivado lá do poder do pai, do coração estelar do pai, que quando fizer aquele retcon, né, dizendo que não tinha nada a ver com a Theopauana e tudo mais, e aí depois voltar a dizer que o anel dele tinha a ver também, que é uma tecnologia mais antiga, mais parecida com magia, enfim, mas ela acaba recebendo também esse poder derivado, não tem a fraqueza com a madeira, teve a Corporação Infinita, eu não li muito, pouca coisa mesmo da Corporação Infinita, mas lembro de algumas menções ao grupo e achava bacana, assim, principalmente, já comentei isso no outro podcast com o James, até eu acho muito bacana até a adoção do Boyers, né, aquele meio o alado, não sei de quem é filho exatamente, ele é um adolescente do Carter, não sei, ele é afilhado. É, ele é negócio de um povo lá, né? Isso. Meio... Ele é um povo alado, né? Alado, é afilhado. Isso. Ah, tá aí, né? Esses passarinhos se entendem. A corporação, desculpa, viu, Maurício? Não, a vai. Corporação inteirinha, assim, é interessante. Se você parar pra pensar, a costura deles é muito interessante, né? Porque se você parar pra pensar, tem a Fúria, né? Que serviu pra história do Sandman. Tem o Escaravelho, o marido dela, que acabou virando o Senhor Destino, uma época. Tem o Nuclon, né, que virou o Esmaga Átomo. Olha a volta, cara, que deu e... Nossa. Né? Não é? É assim, esses personagens são a bucha da bucha da bucha que deram a volta, cara. Assim, eles são bem interessantes, assim. Lembro bem deles porque eles tiveram aí um arco de duas, três histórias, assim, desenhadas ainda pelo McFarlane, cara, no Super Amigos. Iniciozinho de carreira, né? Né? Isso. Lindo, lindo, lindo, cara. Uma arte linda. Artista novo que quer caprichar, meu. Muito bonito, cara. Muito bonito mesmo. Eu ia falar que eu fui dar uma caçada pra dar o crédito. O nome do autor aí da fanfic é Matheus Pacheco. Muito bem escrita, viu, cara? Tanto é que eu lembrei dela, né? Outra coisa que eu ia falar também. Você falou assim que o Jack, ele joga pelas regras dele. É verdade, né? Eu não sei se é nessa edição ou na próxima, que ele tá... Ele pede, acho que uma comida chinesa. Ele tá de meia e samba canção. E ele fala, ó, hoje tá gostoso aqui dentro. Eu não vou sair pra patrulhar, não, meu. Eu vou ficar aqui em casa e acabou. Eu acho isso um barato, cara. Vendo filme velho, né? É... Todo esparramado no sofá, né? Cara, é um barato isso, cara. Assim, de falar, sabe? Não sou super-herói, não. 24 horas, não, cara. Não tem o complexo de Peter Parker, não, cara. Você... É bem legal que o Sombra meio que fica conclamando que é pra que ele seja esse super-herói, né? Patrulhando a cidade e tudo. Patrulhando a cidade, sabe? Logo o sombra, né? Cara, assim, eu acho bem legal essa dinâmica dos dois. É, porque a gente não começa. Se a gente começar a falar do sombra, eu não sei nem se é hora, porque é um puta contraponto, né? Assim, guarda esse pensamento. É. Queria comentar isso também. Eu acho legal como o Jack é esse personagem assim de. Tá, você é o Starman, mas você é o meu Starman, não você é igual a meu irmão que morre na segunda página do gibi, que usa a mesma roupa, voa todo heróico e tudo mais. Eu vou ser do meu jeito, enfim. Tem até um diálogo mais adiante entre o Jack e o pai, que o Jack conta lá do arqui inimigo dele, né? Que é um outro colecionador que fica querendo passar a perna nele e tudo mais. Ele fala assim, ah, deve ser legal ter um arqui inimigo que não quer te matar, né? O som de preocupação, ele... Aí, quem disse que não quer me matar, né? Então, assim, essas coisas legais. E eu gosto como o Robson faz essas brincadeiras aí do... Ah, isso tudo vai acontecer amanhã. Hoje o Jack vai só ver o filme dele, dormir no sofá e tudo mais. Como ele vai fazer adiante também no arco seguinte. Eu acho que, assim, às vezes parece que o James Robson não tem um plano de longo prazo. Mas a forma como ele vai construindo, colocando um tijolinho aqui e ali, tanto na narrativa, né? A forma como ele conta a história, quanto na caracterização dos personagens e como a coisa vai crescendo ali pros lados também, né? Não só acontecimento chocante, mas isso vai mantendo você interessado, né? Ele deixa. É um gancho sem ter gancho. Não tem ninguém tomando tiro, nenhuma arma sendo apontada, ninguém caindo de nada, mas o gancho que ele deixa ali no recordatóriozinho já te faz que ler a edição seguinte pensando, né? Pô, o que é que vai acontecer agora e tudo mais, porque essa foi boa e ele tá prometendo uma coisa legal pra próxima. É o gostoso de ler o GB mensal, né? Não é só, como a gente vive falando, juntar fascículo pra fazer um encadernado. É que ele é o próximo número, ponto. Se eu faço as coisas certas pelas razões erradas, então, na verdade, estou apenas fazendo as coisas erradas, as coisas nas quais eu não acredito de verdade. Fim do episódio 1.